Boa tarde a todos os senhores. Muito boa tarde. Opa. Nem tão boa, mas estamos aí. Ótima tarde. Ótima tarde. Só um minuto. Deixa eu falar com você. Boa, só um minuto. Boa tarde por quê? Só um minuto. Você, deixa eu falar um negócio. Boa tarde por quê? Vai cuidar do dedinho. Tá certo? Só um minuto. Eu caí, vocês têm respeito comigo, tá certo? Só um minuto. Torcida, a hora que eu caí no chão lá, tá certo? Todo mundo pensou na risada de mim. É a segunda vez que eu caio. Sabe olha, qual é o meu apelido agora? Palmeiras. Segunda vez que eu caio. Não, mas tudo bem, hein, ô seu Bento. Mas foi sorte nossa, né? Sorte nossa. Por que sorte? Porque se fosse o Tite, era pênalti. Essa dor. Se fosse o Tite. Ai, nossa, que graça. Tá todo mundo rindo. Opa, traz o pinico que eu tô urinando na roupa. Tá molhando aqui o estúdio. Tô urinando na roupa. Cadê a buzina? Cadê a buzininha agora? Cadê a buzininha? Cadê? Vou te mostrar. Olha o que virou a buzininha. Me ajuda aí, ô. Olha o virou. Mostra aí o que virou. Aumenta aí, Domênico Gato. Aumenta aí. Não, tua buzina ficou aí. Cadê? Tá aí. Mostra o que virou. Ah, peraí. Tem que tirar a trilha, tem que aumentar o som. Silêncio. Tá tudo aí, vai. Tem que estar tudo aí. Cadê a buzina? Tá pronta, RG, pra ouvir? Mostra o que virou. Ó. Ih, mamoiado. Ó, RG. Ih, velho. Entrou água na buzina, RG número 2. Eu tô achando outra coisa. Ué. Você sabe como é que a buzina brocha, RG, olha lá, se liga. Buzina brocha. A buzina do mano. RG, a buzina do mano é essa aqui, ó. Quase. A buzina brocha, ó. Você sabe como é que faz pra segurar um caminhão descontrolado na serra, na Vila Belmiro? Como é que faz? Como? Pergunta lá na Vila Belmiro. Uma carreta teve um acidente na vila. O que eu disse aqui não é nenhum absurdo, Domênico Gato. Eu vou falar o porquê. Isso não é um absurdo. Uma carreta desgovernada, mais cedo ou mais tarde, ela para. Parou. Ela para. Parou agora. Parou, mano. Ela tá lá no pátio, tá descansando. Tá descansando no pátio. Tá o mecânico, tá olhando e passando assim, velho, coçando a cabeça. Mas não quer dizer que ela não possa voltar a andar, velho. E atropelar todo mundo de novo. Precisa fazer uma funilaria, velho. Bateu de frente. Precisa. Fazer uma funilaria lá. Mas ainda não deu PT na carreta, velho. Cuidado. E trocar as duas rodas da frente. Se fosse você, eu já meti o placar, então, pra começar. Começar diferente? Estamos aí falando aí. Então vamos. O placar do Estádio 97 informa. Copa do Brasil, hein? Jogo meio de semana. Lá na Vila. Cadê a buzina do mano? Buzina de navio é maior que essa aí, viu, mano? Essa aqui, ó. Caminhão desgovernado. Foi descer Anchieta ali, ó. Capotou, caiu lá embaixo em Cubatão lá. Meninos da Vila 2. Meninos da Fundação Casa 0. Melhor priorizar o brasileiro mesmo, viu? E agora tem que priorizar. Porque a Copa do Brasil, ó. Que pena. Minha nossa senhora. RG, eu tava devendo essa pra você, RG. Olha. Viu, pra pagar qualquer rusgas no placar do peixe. Zerou. Tá zerado. Perdoado, RG. Zerou. Fala aí, Bento. Tá tocando indo do Corinthians já. O problema, né, irmão? Não foi o jogo. Por respeito ao atleta profissional. O jogo, exatamente. Foi o que deixou. O legado que o jogo deixou. A sequela, né? É. Chateado com a contusão do moleque. É, o Luciano vinha bem. Aliás, camisa 18, quem tem usado aí tem dado contusão, velho. O Moshi. Isso aí. Então... Só que isso aí é a praga do Boi 18, Domingo. É isso aí. Então, lembra? Praga do Boi 18. Tem esse problema, né, mano? O Luciano. E agora vai ter que o Tite encarar com o Wagner Love no ataque. Não tem outro jeito, né? Não, até tem. Tem algumas alternativas. Qual? Ali, tem o Wagner Love, tem o Speed Mendoza, tem o Romero. Romero não foi pro espanhol? Não, ainda não foi. Mas ele possivelmente irá. Mas tá lá ainda no grupo. Ele pode improvisar o Danilo fazendo a função ali também. Mas das opções é aquela lá. O que você prefere? Morrer afogado, queimado, com tiro na testa, enforcado. Mas vai morrer de qualquer pra jeito. Pra qualquer lado que você olhar, é desgraça. Entendeu? Porque o Danilo. Olha, com todo o Wagner Love joga agora, mas não joga. Com todo respeito ao Danilo, um jogador que hoje já não dá mais pra contar 90 minutos. Não dá mais pra contar com o Danilo durante 90 minutos. O Wagner Love, eu durante muito tempo aqui falei que a torcida tinha que ter paciência com ele, que. Ele era a única referência que nós temos ali de camisa 9 no ataque. Mas também não dá, já provou que não dá. O Wagner Love tá numa má fase aí que é complicado, cara. Não tem jeito. Wagner Love, não adianta insistir com ele, porque é insistir num erro. Você tem outras opções ali, o Speed Mendoza, talvez. É um jogador que também não tem aí a característica de centroavante, assim como o Luciano também não tem. Mas o Speed Mendoza, ele não estava bem. Das últimas partidas que ele jogou, ele também não fez jus. O Romero nem se fala. Ele é correria, né, mano? Então o Corinthians, RG, eu acho que ele tem que nem pensar primeiro. Antes de começar a falar desse jogo aí do Corinthians e Santos, ele tem que pensar aí já na temporada, tá certo? No restante do Campeonato Brasileiro. Sim, lógico. Esse jogo diante do Santos aí já ficou difícil, principalmente pelo fato de o Corinthians ter perdido de 2 gols, tá certo? O Corinthians, se quiser passar para a próxima fase da Copa do Brasil, ele praticamente tem que golear o Santos. Ele tem que ganhar de 3-0, ou de 4-1, ou de 5-2, enfim. Uma quantia de gols, RG, que impeça, talvez, aí o Corinthians de... O Corinthians, ele vai ter que fazer o que ele não fez até hoje. Ou seja, mostrar um futebol convincente, mesmo dentro de casa, e goleando. Porque por mais que o Corinthians ele consiga, às vezes, aí um bom resultado jogando na arena, o Corinthians ele não consegue placares elásticos, RG. E se quiser passar e avançar na Copa do Brasil, ele precisará, sim, de um placar elástico diante do Santos. E evitar tomar gol. E é por isso que eu acho que é difícil. Agora ficou difícil. Ficou difícil por causa disso. O Corinthians ele pode ganhar do Santos em casa? Pode ganhar. Os números apontam que o Corinthians ele tem uma boa campanha em casa. Mas é aquele resultado magro. É 1-0. Quem sabe um 2-1. Um 2-0. O problema é pra levar pros pênaltis. O gol fora, né, mano? O gol fora que conta muito, né? É o que eu falei aqui. Se o Corinthians fizer. Se o Corinthians tomar um gol, RG. Tem que fazer 4. O Santos ele tem que fazer 4. O Corinthians ele precisa aí realmente aí de um milagre pra conseguir agora avançar na Copa do Brasil. Porque perdeu ali a sua referência na frente. O Luciano era o melhor jogador do Corinthians. Isso também, né? Então isso daí vai pesar e vai pesar muito. Mas com relação ainda à contusão do Luciano, RG, eu acho que o Corinthians ele deveria buscar algum jogador que seja esse menino aí que estão falando da portuguesa aí. O Corinthians ele pode entrar em acordo com a portuguesa para... É, eu não vi, dizem que é bom, né? Quem é o menino? É o centroavante lá. Hugo? Não, o outro lá. Não, é outro. Puta, me fugiu o nome do Vitor Bolt? Não, não é meia. Não é esse não. É o que tem 2 nomes lá. Esqueci, eu vou pegar aqui e já te falo. Pega aí e fala. Mas eu não conheço o jogador também, mas quem viu falou que é bom. Então, RG, o Corinthians hoje, eu prefiro acreditar em uma incógnita do que numa certeza que eu sei que não dá certo. Tem que buscar, né? Hoje, na Série A, o Corinthians já não pode contratar ninguém. Ele tem que buscar opções aí na Série B, na Série C e na Série D. Então, vamos aguardar aí pra ver o que acontece. Com relação à partida de ontem, antes de eu começar a falar Guilherme do Corinthians... Guilherme Queiroz, mano. Esse. Obrigado, Queiroz. Pablo. Obrigado. Esse mesmo. Pablo sempre me socorrendo. O Corinthians, ele tá aí... Já tá monitorando esse jogador tem algum tempo, viu, Portuga? Eu acho que o Corinthians, ele pode fazer algo que seja bom pro Corinthians e pra Portuguesa. Inclusive, até pra ajudar o Estevão Soares, que tá dirigindo a Portuguesa. Pô, ajuda nós aí, mano. O Corinthians, ele poderia montar uma lista de jogadores ali que a Portuguesa possa ter interesse. Libera esse jogador pro Corinthians e acaba ficando com 4, 5 jogadores que o Corinthians não tem utilizado. São jogadores que hoje, talvez aí com a camisa da Portuguesa, possam fazer com que a Portuguesa suba com o pé nas costas aí na Série C. A Portuguesa entrou aí na última rodada no G4, sim, mas a Portuguesa vira e mexe tá capengando na Série C. Verdade, se você reforça o grupo da Portuguesa aí com 4 ou 5 atletas do Corinthians... É outra roupagem, não, né? Precisa, na Série C não precisa é ser, não precisa ser aquele cara top de linha. Um cara aí que é ruim na Série A, jogando na Série C, o cara é praticamente o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mano, manda o Romero, pô. Entendeu? Pode ser. O manda Romero. O Romero pra nós. Pode ser o Speed Mendoza. Pode ser essas tralhas todas. Na Série C, os caras é Pelé, mano. Então, eu tô recebendo informação aqui, mano. Realmente, pelo meu amigo Pablo, que acompanha muito, é um abraço, São Pedro. Ele é um dos melhores jogadores portugueses, faz gols, então, menino. O Corinthians ele já tá monitorando esse jogador já tem um tempo. Pode ser que agora, pela necessidade, o Corinthians tenha talvez um pouco mais de... Rapidez, de tesão, né, pra ir buscar o jogador, mas vamos aguardar. Com relação ainda à partida de ontem, agora sim vamos falar do jogo. Antes de começar a falar do Corinthians, eu queria falar do Santos, cara. Porque quando a gente começa a falar, o Corinthians não jogou bem, o Corinthians não fez isso, o Corinthians não fez aquilo, dá a impressão que a gente tá tirando o mérito da vitória do Santos. Mérito esse que existiu, e muito. O Santos, ele jogou 100% empenhado em um jogo mata-mata, que é são esses jogos aí da Copa do Brasil. O Santos ele entrou com uma vontade que o Corinthians não teve. Então, a vitória é incontestável. O time do Santos fez por merecer esse placar, abriu 2-0 aí. Poderia ter feito até mais. O Ricardo Oliveira acabou perdendo um gol ali, que o Cássio fez uma bela defesa ali quando estava 1-0 pro... Bem, né? Quando estava 1-0 ainda pro Santos, o Ricardo Oliveira desperdiçou essa chance. Mas não tem o que falar, cara. O resultado é incontestável. O Corinthians ontem, o primeiro tempo, foi nojento, foi pavoroso. O Corinthians, quando ele tem jogado fora de casa, o Corinthians ele tem mantido essa postura e eu não sei porquê. Se vocês buscarem os últimos jogos do Corinthians jogando fora de casa, vamos lá, contra o Curitiba. contra o Coritiba, o Corinthians fez 1-0, poderia ter ido lá e liquidado a partida, feito o segundo, o terceiro ou quem sabe o quarto contra o Coritiba, que era um adversário que estava na zona de rebaixamento. O Corinthians foi lá e sentou no resultado, fez 1-0, recuou o time, chamou o Coritiba para cima. O Coritiba nos 47, 48 do segundo tempo empatou o jogo. O Corinthians desperdiçou 2 pontos aí. Contra o São Paulo, o Corinthians também, novamente, fez lá o primeiro gol, 1-0, explorando contra-ataques, ok? Sentou novamente no resultado, o São Paulo veio para cima, o São Paulo já estava melhor que o Corinthians mesmo quando fez 1-0. O Luiz Fabiano chutou as 2 bolas na trave, o São Paulo perdeu alguns gols cara a cara também. E o placar, quando você fala 1-1, até teve aquele lance discutível aí no final da partida ali, que a bola bateu na mão do Wendel, aí, enfim. O árbitro não deu pênalti, mas se desse também aí dentro do critério utilizado no Campeonato Brasileiro, não seria um absurdo. Tá certo? Então o Corinthians ali novamente jogou mal. Outro jogo fora de casa que o Corinthians jogou de maneira péssima, ridícula. Empatou ali, ganhou 1 ponto contra o São Paulo, mas foi aquele futebol enganoso, porque todo mundo, mas empatou fora de casa. Mas o Corinthians não jogou bem. O Corinthians não jogou bem. Fez 1-0, ao invés de tentar ir pra cima e tentar ampliar o placar, não. Novamente recuou demais, coisa que aconteceu diante do Avaí também, RG. O Corinthians ele fez 1-0, tomou 1-0 lá do Avaí, gol do André Lima. O Corinthians conseguiu empatar com o Luciano num golaço no final do primeiro tempo. No segundo tempo, foi ridícula novamente a postura. Um time covarde, um time que ficou preso no campo de defesa. Muitas vezes tomou calor, sim, do time do Avaí. Aquele Jesse levou perigo em 3, 4, 5 oportunidades ali que ele aparecia cara a cara com o goleiro do Corinthians ali. Ele perdeu alguns gols que, se fosse um cara mais qualificado, só teria feito. E no final da partida, o Luciano marcou um golaço aí e sacramentou a vitória do Corinthians. Aí você vai falar, mas ganhou. Tudo bem, ganhou, gente. Mas não basta analisar só o resultado final. Tem que analisar o contexto, ver o que aconteceu durante a partida. O Corinthians novamente jogou bem. Eu citei esses 3 últimos jogos, RG, que o Corinthians fez fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E já pode colocar na conta também esse 4º jogo diante do Santos, novamente na Vila Belmiro. Porque o Corinthians, quando joga fora de casa, o time do Corinthians ele é muito omisso, cara. Ele é muito omisso. Aí os caras, mas é o perfil do Tite. Não é. Porque o Tite, na beira do gramado, que nem ontem, ele gritando com o time, falou, sai, fica, vai pra cima, adianta a marcação. Os jogadores dentro de campo, gente, eles precisam ter o Simancol, RG. Ela não responde. E chamar pra si essa responsabilidade, atitude, cara. Atitude, né, velho? Precisa ter atitude, precisa ir pra cima. O Corinthians, quando ele jogou de forma parecida, como atua em casa, RG, diante do Flamengo no Maracanã, o Corinthians conseguiu fazer um belo placar. O Corinthians conseguiu meter 3 no Flamengo, gente. Um time que tem um potencial... que esse elenco do Corinthians tem, ele não pode se acovardar. O time não pode ser omisso. O time do Corinthians ele não pode ficar ali de maneira submissa esperando o adversário tocar a bola da forma como quer. Quando você adianta a sua marcação, quando você força a ida dos seus atacantes ali para pressionar o zagueiro do adversário quando ele taca a bola, você força o chutão. Ontem o Corinthians, ele dormiu no ponto, sabe por quê? Ó, o Santos, ele tem 2 laterais que são muito rápidos, é o Vitor Ferraz e o Zé, tá certo? Ele tem 2 pontas ali que são muito rápidos também. É o caso do Gabigol de um lado e o Giovani do outro. Você tem no meio campo, RG, um Lucas Lima que tava roendo a bola. E você tem na frente um Ricardo Oliveira, que é um cara também que tem o faro do gol. E mesmo com a idade que ele tem, ele não é aquele centroavante lerdo e parado, certo? Ele é um cara que ele dá opção de passe no meio campo, ele vem buscar jogo em muitas oportunidades. É um cara que sabe se deslocar com velocidade, ele ainda tem essa explosão. Então, quando você, por exemplo, não adianta a marcação, RG, quando você deixa os zagueiros tocarem a bola ali pros volantes, pros laterais, esses laterais conseguem fazer a tabela com aquele cara lá que é o Lucas Lima, você tá F pontinho pontinhos, velho. F pontinhos pontinhos. Não pode fazer isso, isso é burrice, cara. Você deixar os laterais do Santos adiantarem o jogo, tá certo? Fazerem triangulações ali naquele meio campo, sem que ninguém do Corinthians desse um combate. Quando você vai e coloca um jogador entre três jogadores do Santos, esse jogador do Corinthians ficava com um bobinho no meio campo. O Santos triangulou nas costas do Bruno Henrique, triangulou nas costas do Elias, triangulou muitas vezes nas costas do Fagner, entendeu? Então quando você deixa jogadores qualificados pegarem a bola, quando esses caras têm espaço para trabalhar essa bola, você tá ferrado, cara. Acontece o que aconteceu ontem. O time do Corinthians ele não poderia ter tido um primeiro tempo nojento da forma como teve. Isso, RG, me credencia, talvez, aí um pensamento que eu não gosto de ter. Mas deve ter tido jogador no Corinthians ontem que gostou dessa derrota, cara. É como se fosse aquela doce derrota. Mas por quê? Pra sair do campeonato? Porque durante a semana eu ouvi um papinho, não sei se colocaremos time reserva. Não sei se colocaremos time misto. Então, precisamos ver como é que os jogadores estarão. Desculpa, eu particularmente acho que time grande, tá certo? Todos eles tem a obrigação de entrar no campeonato para ganhar. Tem a obrigação de entrar no campeonato para ganhar. Eu não tô fazendo acusações aqui de falar os jogadores fizeram corpo mole, não é isso. Mas pela postura e pela falta de vontade que eu vi no primeiro tempo, foi ridículo. No final da partida, eu vi jogadores do Corinthians saindo lá, falando, o Santos fez uma boa vantagem aqui. Vai ser difícil. Gente, jogador não pode ter essa postura, não. Jogador não pode ter essa postura, não, RG. O Corinthians, ele já tem mais de 30 mil ingressos vendidos aí para a partida contra o Cruzeiro. O Corinthians, ele já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida de volta contra o Santos na Copa do Brasil. E o jogador, por mais que ele pense isso, ele não pode falar. Ele não pode falar porque ele sabe que o Corinthians ele vai estar ali com o estádio lotado de torcedores que esperam uma atitude digna desses jogadores. Não estou falando que o time do Corinthians aí não tem dignidade, não é isso. Mas o time do Corinthians ele tem a obrigação, sim, de quarta-feira que vem diante do Santos, mesmo que seja difícil, eu concordo que é. Principalmente agora pela perda do Luciano aí, que acabou se lesionando e só vai voltar agora no ano que vem, em 2016. Mas o Corinthians ele tem a obrigação, pela camisa que tem, pela torcida que tem, pela história que tem e mesmo desfalcado no ataque ali, pelo elenco que tem, de jogar um futebol digno quarta-feira que vem, ir pra cima do Santos e tentar fazer o resultado sim. Se perder, que perca jogando bola. Não pode perder da forma como perdeu ontem, porque isso é absurdo. É inadmissível um time se comportar como o Corinthians se comportou no primeiro tempo jogando ontem na Vila Belmiro. Bom, é isso aí, olha, nossa, os caras estão descendo a linha de você aqui, mano, mas daqui a pouco nós vamos ler aqui. Ó, fiz um montão aqui, ó. Moscada. Tá até minha canela aqui, ó. Limpa, limpa. Ó, de preocupação que eu tô aqui, ó. Não é. Fiz um monte aqui, ó, do lado de vocês. Tô andando pra opinião de vocês. Galo aqui, cantando galo. Eu falo mesmo. Buzina, falou pro RG que acabou não. E não acabou não. Acabou, mano, você sabe que acabou. A carreta, ela não pegou o embalo necessário, mas o campeonato brasileiro tá aí. Já foi, não, mas aí já foi. Esse é o Copa do Brasil, desculpa. É mais ou menos assim. Santos, eu tenho certeza que o Santos faz no mínimo um gol. Dodô, aqui. Dodô, e aí, Dodô, corintiano assim, antes do jogo é assim, nós atropela. Depois do jogo é, eu acredito. Não, mas ô Domênico, ó, aí analisando. Não termina, nós não vive de Corinthians. Ó, analisando, quarta-feira que vem. É isso aí mesmo. Ó, analisando, RG. Quarta-feira que vem, 10 minutos de jogo ali. 10 minutos do primeiro tempo. Corinthians faz 1-0. Corinthians faz 1-0? Então, mas Corinthians faz 1-0? É complicado, sabe por quê? A pressão vem junto. Vai pra cima do Santos, tenta finalizar e fazer o segundo, pegar o Santos de calça curta. Você vai abrir demais o time, tá certo? Você vai continuar metendo o time pra frente pra tentar fazer o segundo gol. O contra-ataque do Santos é muito rápido. Numa dessa, toma um gol e tem que fazer 4. Pode acontecer o que aconteceu lá com o Corinthians e Atlético Mineiro, que o Atlético reverteu uma vantagem que era praticamente impossível de reverter. Até pode acontecer, mas pelas dificuldades e pelo que aconteceu recentemente, quando eles perderam agora jogadores aí como o Luciano, perdeu o Rildo, que hoje torceu o pé no treinamento também não vai jogar. Fora, né? Então, velho, a zica tá aí, velho. O Corinthians é o novo povo hebreu dos tempos modernos. É, sim. Tá. É o novo povo anota hebreu. A placa, mano. Vamos vocês lá, estão perseguindo o Corinthians. Vamos lá. Vamos falar do Santos, né, que ganhou. O Santos que eu ganhei, né, RG? Você atropelou, hein? Os jogadores pediram, escolheram a Vila Belmiro, né, e fizeram o dever de casa. Que coisa, hein, RG? 2-0, né, o Lucas Lima, Gabigol, enfim, cara, todo mundo cabeça, lá. Véio. Jogaram muito. 2-0, o peixe agora tá tranquilo, né, RG? Foi futebol de gente grande e, sincero e honestamente, pra quem viu o jogo, deve estar pensando o que todo santista pensou. Corinthians não viu a cor da bola, né? Desligado. Santos, primeiro tempo, jogou muito. E de novo, RG, no Campeonato Brasileiro foi assim também. O primeiro tempo do Santos, Campeonato Brasileiro, engoliu o Corinthians igual ontem. O Corinthians, no primeiro tempo, não viu, não soube o que era a cor da bola, o que era a bola, né? Agora, preciso ressaltar o seguinte, claro, ainda tem mais 90 minutos, ficou complicadíssimo pro Corinthians, tem que respeitar, tem que esperar, porque futebol, a gente sabe como funciona. Né? Pode meter 2 e ir pra pênalti, né? É isso aí, exato. A gente sabe ia ser como... o mais legal, né, RG? A gente sabe como o futebol... não é aí mais legal. Perde os pênaltis. Vamos nos pênaltis, RG. Pode perder os pênaltis. Mas aí é melhor. Então faz 2-0. Mas o que eu queria... Reverte. O que eu queria destacar é o seguinte, a diferença de um técnico pro outro, né? Porque praticamente o grupo de jogadores são os mesmos. Só que, de repente, o que eu penso que modifica nessa altura do campeonato, Dodô, é você comparando um técnico com o interino, o que pesa é a maldita amizade, né? Porque o outro foi campeão paulista, o interino, né? Foi campeão paulista, aí tem aquele pedido do jogador, não, deixa o cara é legal, bacana. Cara é bacana. Sempre tem isso, E aí tem aquele envolvimento da amizade. E quando entra amizade no negócio, fica complicado, né? Aí certo. Você realmente não consegue. Então, a chegada do Dorival, ele muda toda uma filosofia, encontra o jogador certo. Esse Thiago, o volante... Maia. O Thiago Maia, volante. Esse moleque jogou muito, cara. Todo mundo tá falando volante. Do Lucas Lima. Legal. Mas o moleque... Tá jogando pra caramba. O Zeca jogou como gente grande. O zagueiro, o Paulo Ricardo, né? Joga muito. O Gustavo Henrique. Então, são caras que caíram, que entraram nesse time e que estão fazendo realmente a diferença. E não é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro. Verdade. Por isso que eu estou falando. Ainda tem um turno inteiro e o Santos vai dar trabalho. Esse time vai dar trabalho. Né? Não vai, não estou dizendo que vai ser campeão, mas que vai dar trabalho, vai. Mas o RG... O que é dar trabalho, RG? Dar trabalho é se bobear e chega no ele vai no G4, vai no G4, acredito. Na G4 eu acho que não. O Santos tem que focar na Copa do Brasil. G4 é difícil. Continuo dizendo... Eu acho difícil. A opinião da RG. Tudo bem. Cada um tem uma opinião. Só um minuto, não é falar isso. Só um minuto. São 10 ou 12 pontos. Só um minuto. 10 ou 12 pontos é ponto, hein, RG? São quatro rodadas. Eu sei. É, mas todo mundo tem que perder uma porrada. Então, que eu perder, tô falando. Eu acho quatro rodadas muito. Mas é o que todo mundo achava. O Santos tá vindo em 17º lugar, tá certo? E tá onde hoje? Subiu quantas posições? Já jogou quem pra trás? Onde tá o Cruzeiro? Mas, RG, onde tá o Flamengo? Mas essa sua conta é boa, você tendo em conta que o Santos não vai ter tropeço. Ele também, ele também não vai ter. Mas vai ter outro tropeço. Portuga, mas 6, 7 vitórias dentro da. Dentro de um universo de 19, dependendo do que aconteça, eu tô dizendo que é uma perspectiva pelo time que tá aí, cara. Só isso. Você acredita no time. Entendeu? Pelo que tá sendo jogado, futebol jogado. Mas eu acho que o foco do Santos agora tem que ser a Copa do Brasil, RG. E outra coisa que é legal. Os dois, mano. É pacote. Esse time do Santos, eu acho que ele precisa ser valorizado, Domênico. E a torcida do Santos não pode pegar no pé, mesmo que o Santos aí seja eliminado na próxima fase da Copa do Brasil, ou então no Campeonato Brasileiro não consiga uma boa colocação. Mas essa molecada, ela poderia muito bem ter feito como outros aí, de ter entrado na justiça, de ter ido embora. E muitos ali permaneceram, Domênico. E a molecada acreditou na diretoria, RG, e em momento nenhum fizeram corpo mole. Porque tem jogador, quando tá com o salário atrasado, o cara mete a mão na perna e fala, não quero jogar. Isso a molecada pode, do Santos ali representa. Mas, João, mano, tem outra coisa. Tem outra coisa que eu falei fora do ar e eu vou falar no ar agora. Muito da melhoria do Santos foi a volta do goleiro Vanderlei ter saído daquele chama-gol. Vai na minha, o goleiro do Santos, não tô falando que ele era ruim. O chama-gol, ele ganhou o Campeonato Paulista. Mas você, ele chamava você é injusto, gol, irmão. Você é ingrato. Mas o Vanderlei é melhor que ele, mano. Você sabe disso. É melhor, mas o moleque foi campeão tudo paulista, velho. Mas o Vanderlei dá outra estabilidade pasada. O Vanderlei é ótimo goleiro, é bom goleiro, os goleiros do Santos. Mas é o Portugal, ele é bom, mas o outro não ficou devendo nada. Mas ele é azarado, o goleiro azarado não vai pra frente. Bom, esse é o estádio do Manchester United. Só pra encerrar, Chupa, mano. Não. Chupa. Por ontem. Mas tá sendo contraditório, mas tá sendo contraditório. Você mesmo falou que não acabou. Não, mas é por ontem. Por 90 minutos. Ou você fala antes de começar, ou fala depois que terminar. Antes só tem um que fala. Então, fazer o seguinte, chupa só metade. Antes só tem um que fala. Eu falo mesmo, rapaz. Quero dizer aos senhores o seguinte, que o Estádio 97 também tem nome de Pão de Açúcar. Ah, tem novidade aqui no Pão de Açúcar, isso mesmo, meus amigos. A cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil, hein? Olha, e pode comemorar aí, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante, que já inclusive conquistou aí todo mundo, hein? Aproveite aí pra você conferir hoje mesmo, hein? Amstel é no Pão de Açúcar, meus amigos. Mas se beber, beba com moderação. Estádio 97 também... em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome também de Eliar, muito além da partida, e de Esser, construindo com valor, seu Bento, vamos Tricolor. Tricolor? Tricolor, você quer? É. Abel! Deixa eu colocar aqui o tricolor. Abel e São Paulo! Paula! Daqui a pouco, às 21h30. Hablé, às 21h. 21h30. Una. Já que você vai falar 21. Do Oi, um abraço pro Motinha aí, mano. Boa, boa. Nossos sentimentos ao Motinha. Nossos sentimentos aí pro Motinha. Que perdeu a sua cachorrinha, né? E é ruim demais. A diva. Né? É, a diva, grande diva. É perdeu, nós. Mas fazer o quê, né? A vida, Motinha, né? Nós. Então, tá. Olha, outro. Hablé com o senhor Alexander. É. Comprei, negado. Deixa eu fazer o seguinte. Oba, seguinte aqui essa fichinha aqui. Apresentar o estraninho, já que vai falar do São Paulo, vamos apresentar. Fernando, como não tem nenhum São Paulino aqui agora, então Fernando Quelhas Garcia Lima, ele tem 13 anos. 13 anos. Estudante lá da Vila Leopoldina, torce pro São Paulo. E ele está aqui como estranho no Ninho, porque ganhou na promoção um leilão do Estádio 97. Você lembra que teve aquele leilão? Sim. Que era a camisa autografada do Rogério Ceni? Sim. Então, ele ganhou. Legal. Legal. E foi muito bom. E tudo bom, ô Fernando? E aí, Fernando? E você Quelhas falar do São Paulo? Ah, não. Sensacional. Ah, não. Deu um branco nisso. Não. É, eu só queria mandar um abraço pra minha mãe. É, aí, de começar. Tá aí a mamãe? Né? Tá aí a mamãe? Tá aqui. Tá fora. Tá ali. Tá bom. Queria mandar um abraço pros meus amigos lá do Colégio Vera Cruz, que é onde eu estudo. Tá. Fica em Pinheiros. Tá. É, eu sou São Paulino. Deu pra perceber. É. E. Então é. Então espera o Bento falar e você vai comentar do São Paulo, tá bom? Tá, vamos ver a escalação aqui hoje do São Paulo e depois ele vai ser o nosso comentarista. Tá aí, vai hoje, defender o São Paulo, né? 21h30, aí hoje vai. Recebe o Ceará. Fica a dúvida aqui do professor Osório, hein? Arlamo. São duas dúvidas. Com também. Ele. Tá com dúvida, o professor? Hablé com o senhor Alexander Edicho. Mas não é isso aí, porque temos que ganhar o partido. Não, o Alexander tá confirmado. Alexander. Vai o Renan Ribeiro pro gol. Renan Bruno. Ribeiro. Rafael Tolói. Vê aí, você gosta, hein, Fernando? Luiz Eduardo e Reinaldo. Quem é esse Luiz Eduardo? Rapaz, se nem ele sabe. É aquele zagueiro lá, velho. Ah, o que veio de São Caetano, desculpa. Ah, o que veio de São Caetano. Ah. É isso aí. É o Tacha Xelic. Aí tem a dúvida aqui, ó. Você prefere quem? O Hudson ou o Rodrigo Caio na cabeça de área? Eu acho que o Hudson, ele é mais marcador e o Rodrigo Caio sai mais pro jogo. Tá. E aqui, ó, Thiago Mendes ou Wesley? Thiago Mendes, eu acho. Não, possivelmente é esse aí, o Thiago Mendes. Aí vem o Ganso, Michel Bastos, Alexandre Pato, Luiz Fabiano está de volta. Dá pra ganhar do Ceará com esse time? Ah, dá. Mas uma coisa que eu acho que o São Paulo errou foi vender o Bosquilha. Porque eu acho que ele tinha muito futuro, assim. Acho que ele podia substituir o Ganso, a gente podia vender o Ganso, eu acho que é melhor. Pô. Você preferia o Ganso ir embora? Eu preferia ficar com o Bosquilha e despachar o Ganso. É. Também acharia isso. Tá parecendo Macumba, despachar Ganso. E o técnico, você tá gostando do trabalho dele? Você apoia o trabalho dele? Pelo visto, o rodízio dele tá começando a dar certo. Mas eu não sei se seria a melhor opção. Ou tentar fazer um time só, ou fazer vários. Um time e aí depois tentar o rodízio. É. Tá certo. Talvez entrosar um time titular, assim, seria melhor. E na Copa do Brasil e no Brasileiro, você acha que vai longe o tricolor ou não? Depende do time que a gente pegar, se a gente passar do Ceará, depende do... Quem vocês vão pegar. Que vai ser sorteio, né? Tá certo. Mas no Brasileiro, acho que a gente tem chance de pegar a Libertadores, sim. Tem, né? Muito bem. Tá bom. Fernando, você fica à vontade pra comentar sobre São Paulo, tá bom? Claro. Não se intimide, não, tá bom? Não se intimide com o Portuga, com essa cara feia do Portuga, com o Mano. Vai pra cima dos caras, velho. Não tem mais buzina, nós acabamos com a buzina dos caras. A buzina tá lá no carro. Enfiou a buzina na sacola. No choba dos caras, enfiou a buzina tá no carro, velho. O Domênico é imparcial, você pode falar com ele. E eu sou imparcial, você pode perguntar as coisas pra mim, que eu sou imparcial, Isso não sou eu que tô falando, os ouvintes é que falam aí, viu, Guilherme? Ô, seu Pedro, vamos então com quem? Palmeiras? Palmeiras! Vocês derrubaram o professor, velho. Coitado, professor. Deixa eu um negócio. Olha, eu fiquei com dó, mas dei risada ao mesmo tempo. Você deu risada o seguinte. Você não me respeita. Porque em 1993, dia 2 de julho de 93, você tá certo? Sabe o que eu dei risada? Eu fiz muita coisa lá dentro. Você estava 11 anos sentindo que eu voltei lá. Você não pode ficar chateado. E voltei lá. E eu caí e tropechei. Você tem umas picuinhas aí, rapaz, que parece uma criança. Entendeu, mano? É verdade. Eu fiquei triste aquele primeiro jogo que teve lá no Mineirão, que teve lá o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras e nós passamos o bambu. Aí tava todo milindradinho antes do jogo, mano, porque os caras perguntavam pra ele o que ele achava da recepção do Marcelo voltar ao Mineirão, que a torcida do Cruzeiro tava ovacionando ele lá. E ele ficou todo putinho, né? Não, mas não tem que ovacionar, ele agora é outra gremiação. Aí ele falou que era de outra gremiação. Olha só. Aí, isso aí. É, porque agora a torcida não tem que ficar aplaudindo, ele tá do outro lado. Mas é verdade, porra. Então, são coisas que fazem ontem, depois de que ele caiu, ele foi lá pra entrevista coletiva, mano. Falou lá que achou um absurdo a torcida ficar vaiando ele, porque ele deu muitas alegrias. Né? Mas tá do outro lado, Luiz. Agora você tá do outro lado, você não é mais nosso, filho. Deixa eu falar você tem coisa. Que entender, rapaz. Você tem que entender que lá, você fala uma coisa lá atrás, depois você faz outra aqui, porra. Isso são coisas que pertencem ao futebol. Deixa eu falar com o Mano. Mano, agora o meu trabalho. Mano. Você lembra aquela vez na Libertadores que eu caí lá no Chile e fiquei parecendo uma baratinha, né? Verdade, eu lembro. O cara foi chutar, o cara foi me dar uma porrada, né? Eu caí e fiquei parecendo Dona Baratinha. Ah, que legal isso, aí, falando aí. Aí ontem eu caí de novo. Ah. Caí outra vez. Porra, que legal. O que é isso aí? Bolo de churros. Bolo de churros? Isso é bom. Ô, Fernandão, você foi bem, hein? A mamãe que trouxe? Mas ela que faz, não? Ou você comprou? Não, a gente comprou numa loja lá perto de casa. Ah, que bonito, hein? Caramba, ô, Domênico. Do céu, você ficou com água na boca, hein, Sobrinho? Deixa eu falar logo. Mas fala do Verdão, fala de nós, Sobrinho. Fala de nós que acabamos com o Cruzeiro ontem. Aquele golzinho lá. Mais ou menos, aquele golzinho deu um negócio. Só gostaria de dizer a torcida que estamos achando o melhor time e vamos seguir trabalhando. Olha, e machucou a louca, hein? Como deixar, exatamente, o Arouca perdeu tá o volante fora, de novo? Não joga contra o Atlético Mineiro. Tá. É, mas quem tá voltando também é o Alione. Vai, ganhou um reforço do Alione. Mas o Alione, ele não é volante, não, né? Eu sei. Só que ele tá voltando. Mas beleza. É, né? Voltando o Alione. Demorou pra voltar esse, hein? Exatamente. Porra, velho. E também quem tá já à disposição, tava no último jogo, o Mouche também já tá. Também tá lá, né? Aí. Mas também não é volante, aí. Hein? É, seu Bento, você tá ganhando agora uns churros, hein? Seu Bento, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O Palmeiras ontem não fez uma partida muito bacana, não, viu? Não. Não fez aquela partida que vinha fazendo naqueles 7 jogos, aquelas 8, 9 jogos que ficou sem derrota. Não jogou daquele jeito. Deu espaço pro Cruzeiro pra cacete. E no final do jogo, não sei se vocês viram, acho que não, o Mano e o RG devia estar no jogo do Corinthians. Como eu também não vi o jogo do Corinthians, eu só fiquei no Palmeiras. Acho que vocês também estavam só do outro lado, né? O cara perdeu um gol, seu Bento, inacreditável. Você tava lá, né, seu Bento, em campo? Você viu o gol que o cara perdeu? Eu vi. Aliás, a bola ia pro... Vi nos melhores momentos. Ia pro um jogador, acabou indo pro outro. O cara chutou de canela, a bola sem... Na cara do gol. É argentino, qual é aquele argentino? Meu Deus, cara. O cara, acho que é o Ariel Cabral, né? E assim, os caras poderiam ter empatado no final do jogo, né? O Palmeiras, teve alguns momentos bem legais no jogo. Teve outros momentos de ser apático, né? Foi apático demais em alguns momentos, né? Que coisa que eu não gostei muito, não. Mas o que valeu foi a vitória mesmo, né? Os 2-1, não devia ter tomado gol, mas tomou. E agora leva apenas a vantagem do empate. A não ser que o Palmeiras faça 2 gols, e aí pode até perder 3-2, o que eu acho difícil, um jogo com muitos gols. Eu não acredito que vai ser um jogo... Agora, pode acontecer um 2-1 e ir pra pênalti, hein? Como aconteceu no primeiro turno. Ô, Domingo, brasileiro, só uma coisa, falando sério, um bocadinho sério. O Cruzeiro não é tão ruim como dizem, não. Mas só uma coisa, qual a melhor arma do Palmeiras? Na minha opinião, ele joga melhor no contra-ataque. Contra-ataque. Então ele vai ter um jogo afeito pro jeito que ele gosta de jogar. Sim, mas depende então, de tudo. Então ele tem que ser inteligente, tem que jogar casinhas pra trás, ele jogou na base do contra-ataque lá contra o Cruzeiro e tomou um gol logo cedo. Mas ali ele deu 2 gols, né? É. Palmeiras perdeu pro Cruzeiro 2-1, jogando bem. Ontem, com todo respeito pelo que eu vi do jogo, o Cruzeiro parecia que jogava em Belo Horizonte. Ele teve a bola. E o Palmeiras não conseguiu lá fazer grande coisa. Agora, eu gostei de alguns jogadores, eu gostei do Dudu em alguns momentos, outros não. Eu não gostei. Eu gostei do Cleiton Xavier, que me parece que agora está voltando a tentar encontrar o futebol. Ele não voltou ainda, mas ele fez um belo gol, ele fez algumas jogadas bacanas. Acho que começa a voltar entrosamento para esse jogador, que é muito importante, vai fazer... Tava fazendo falta, né, o futebol dele, e agora acho que pode ser que ele acerte o futebol. Ele tá pegando o ritmo. Tá no começo não tá bom, ele vai jogando 1, 2, 3 jogos. Então se ele jogar do jeito... Olha, vou dizer a coisa, sabe, bater na bola, aquela coisa... Então pode ser que estamos ganhando um jogador muito importante aí pro restante do Campeonato Brasileiro e pro restante da Copa do Brasil aí, né? Pro jogo da volta, pelo menos contra o Cruzeiro aí, que é o único jogo que tem marcado definitivo pro Palmeiras na Copa do Brasil, né? E eu gostei de alguns outros jogadores, outros eu não gostei muito, mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Agora nós vamos pegar um Atlético Mineiro, gente, que vem caindo muito, hein? Não. Sim, o Atlético Mineiro vem caindo absurdamente. Ontem empatou e quase perdeu do Figueirense nos seus domínios. Quase, velho. Só empatou no último minuto, hein? Lá do último minuto, não. 45 de segundo tempo. 47. Por 47. Quase perdeu. Eu fui muito ofendido. Não sei se o Atlético Mineiro vai sair dessa, porque enfrentar o Figueirense é difícil. Acho que o Atlético tem mais time. Não sei se passa, porque tomou um gol fora, né? Vai ter que jogar cinco vezes. Tem que jogar vezes, bola, hein? Cinco vezes mais do que jogou. Vai ter que ganhar do Figueirense. Qualquer empate ali, o 0x0 já começa com a classificação do Figueirense. Vai ter que ir pro jogo. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. E o Palmeiras vai enfrentar essa equipe que tá meio desarrumada, né? Ó, por incrível que pareça, Domênico. Eu tenho um pouco de receio com esses times aí, mano, quando eles vêm em alguns jogos sem ganhar. Porque é uma hora, mas ó, eu acho que é mais difícil. Bem, né? Eu acho que é mais difícil pro Palmeiras enfrentar o Cruzeiro lá, mesmo tendo vencido aqui, do que o Atlético pegar o Figueirense em Santa Catarina. Precisando vai vencer. Vai ser difícil pro Palmeiras. Então, mas eu acho que é mais difícil você segurar um resultado lá contra o Cruzeiro, que vai estar lotado o Mineirão, do que você ter que vencer o Figueirense jogando em Floripa. É, são jogos distintos, né? Mano, eu acho que a situação do Atlético é menos complicada. Com todo respeito. A mais difícil, com certeza, é do Corinthians. Com todo respeito. Não, sim, com certeza. Ô, Domênico, pro Palmeiras. Pela quantidade de gols, sim. Não é porque sou deliberadamente assim partindo do Galo. Mas o jogo pro Palmeiras mais fácil é contra o Cruzeiro do que contra o Atlético. O Atlético completo. Também acho que O time melhor, o Atlético é melhor time que o Cruzeiro. E o Palmeiras vai jogar domingo com o Atlético às 6h30 e depois joga quarta com o Cruzeiro. Então o Palmeiras vai ficar lá. Já fica por lá pra jogar o jogo de volta. Vamos comer um pão de queijo e doce de leite, Marcelão, uma compota de cidra. Vamos lá. Vamos fazer um bom jogo. Temos que vencer o Atlético Mineiro de qualquer jeito pra tentar subir mais nessa classificação. Vai ser muito difícil, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Né? Só que você não pode me desrespeitar da forma que foi desrespeitar. Desde o palestrante, que eu fiz um trabalho, eu tenho uma história lá dentro, porra. Não, eu fiquei chateado que você não pode me derrubar. Mas não fui eu. Não tenho culpa, ué. O jogo. A culpa sabe olha quem pra mim. Foi, olha aqui. Olha pra mim. Você não riu. Quando você tava sentado no sofá, porra. É. Quando você viu, você não riu. Eu dei risada, então, mas porra. Qualquer um daria risada. Só que depois que eu vi que machucou a mão dele, fiquei. Tá vendo, pô, coitado. Agora vou dizer uma culpa pra você, ô Luxa. A culpa não é nem do Dudu. A culpa é do jogador que deu um tranco no Dudu. Não, que merecia ser expulso de campo. Sabe de quem foi a culpa? Isso. Tá, ó. Do STJD que não puniu o Dudu. Se tivesse punido, eu tava com o meu dedo ferrado. O que o Dudu tem a ver com isso, rapaz? Bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97, vai começar a partir de agora definitivamente com ouvintes a participarem no ar pelo 32847097. Lembrando, né? Nós estamos contentes porque assumimos o Flamengo. Ah, você é verdade. Voltamos pro mercado. Pois, hein, RG? Que momento, hein, Vai cair, hein? 6 pontos da zona de rebaixamento. Mano, Oswaldinho, professor Oró, hein? Professor Oswaldo, hein? Não, mas beleza, hein? Que momento. Já que vocês estão falando de destino... Mandaram embora o Cristóvão, hein? De Flamengo e tudo mais. Sair, o português citou um fato aqui, que se de fato tivesse ocorrido, o Luxemburgo não teria se machucado ontem. Se o Dudu tivesse sido suspenso mesmo naquela época lá, ele não estaria em campo. Eu não estaria com o dedo machucado, porra. É igual o goleiro Bruno também. Se o goleiro Bruno tivesse sumido com a Elisa Samudio naquele ano que ele desclassificou o Corinthians aqui no Pacaembu, é verdade. O Corinthians era campeão. O Chicão bateu uma falta na gaveta, Domênico Gatto, no final da partida. No final da partida, o Chicão mandou uma bola na gaveta. O Bruno foi lá e defendeu. E outra... Wagner Love ferrou o Corinthians. O goleiro Bruno estaria no gol, na Copa do Mundo contra a Alemanha. E não tem jeito, ele tem total domínio, principalmente sobre o pastor alemão, não tem? Goleiro Bruno, cachorro, pastor alemão? Vamos nessa. Bom, isso aí. Oswaldinho, mas antes, antes de começar definitivamente, e a gente vai pro momento sem parar, antes o Benjamin vem com um recado importante da BV, né, Beijinha? Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. É isso aí, vamos ao momento sem corzão. Vamos mandar um abraço, Dodô. Sim. o japonês mais louco que eu já conheci. Quem que é o japonês mais louco que você já conheceu? É da Yakuza, o Arilson. Ah, tá. Faz, tá fazendo um nível hoje. Faz aniversário hoje? Parabéns aí. Parabéns aí. Japonês. É, Arilson. É legal pra caramba. Itokazu. É isso aí. Parabéns, Arilson. Boa, parabéns. Parabéns, felicidades. Estádio 97 vai partir agora pro momento sem parar, meus amigos. Momento sem parar. Do Estádio 97, são três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar Táxi. Vamos lá, primeira ligação aqui. Alô? Que momento. Alô? Alô? Quem fala? Não acredito, consegui, baralho! Truco! Truco, porra! Quem fala? Meu nome é Rodrigo. Rodrigo do quê, Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo Miguel Mariana Leão. Ó? Oh, um cara que tem vários nomes de pessoas dentro de um próprio nome, né? Verdade. Rodrigo, Miguel, Mariana e tem o Leão, que é o goleiro. É. Mariana. Opa. Mariana. É bem verdade. É verdade. Estamos fora do mercado. Faz tempo, hein? É. Vou na carta. Rodrigo aí, quantos anos, hein? Eu tenho 3.1. RG 3.1 hoje é bacana? É melhor ficar atrás da jaula lá, né, velho? Ah, sensacional. É um soco. É, sensacional. É perigoso. Você olha, viu sensacional. Que acontecendo, é perigoso, aí. Perigoso. É perigoso, perigoso. Eu, não deixa de... E o bairro, qual é o bairro? É Heliópolis. Heliópolis. Vamos, Hélio. Ah, tá na Globo, hein? Só dá Heliópolis. Só dá Heliópolis aí também, hein? Corta pra mim, por favor, meu filho. E o... A barbaridade, dá trabalho pra Rodrigo, fazer. Qual que é o time que você torce, meu velho? Domênico, sobe o placar. Opa! Placar? Opa! É peixe, velho. Qual dele? Vamos lá, vamos lá. Quer... Chupa, mano! Aí é nóis! Rapaz. É peixe, velho! Aí... Fala, velho! Aí é nóis! Você não vai fazer algo útil dessa sua vida? É, mas tá fazendo, tá fazendo. Chupa e pedala, mano! Você deixou os caras nervosos, mano. Você não vai pra um bar lá esperando vir o Esquadrão da Morte, velho. Você deixou os caras puta da vida, mano. Eu? Eu? Sim. Eu sou imparcial, velho. Olê. Não, porque eu fiz uma brincadeirinha ontem, o pessoal leva muito a sério, mano. Ué, RG, o pessoal tá levando o futebol muito a sério. Levaram, né, mano? É. Porra, eu fiz uma brincadeirinha. Eu acho que você tá levando na brincadeira demais. É. Lógico, sou torcedor, velho. Futebol tem que ser entretenimento. Fala aí, verdade, RG. Mano. Ô, Leão. Ele tem que levar o futebol a sério, só esses caras que ganham 500 pau por mês aí, velho. Você foi lá ou assistiu da cadeirinha lá da sala? Não tem jeito, né, cara? Tem que assistir aqui mesmo, tem que trabalhar no outro dia. Bom modinho, mano, tá abandonou certo. O time, hein? Eu também, assisti daqui. E aí, o que você achou, velho? Bom, excelente partida. Lucas Lima, fenomenal, né? Não tem jeito. Achou o cara futebol, tá destruindo hein? Todo mundo, velho. Joga muito, moleque, hein? E... Bom, falar o quê? Jogou contra timinho, né, cara? Então não tem jeito. É, em 2015 tá difícil pros caras, né, velho? Eu só quero dizer o seguinte, Regina, número 2 maravilhoso. Domênico Gato, desde Araraquara, desde a Tribuna de Santos, maravilhoso pro mundo. Eu quero dizer o seguinte, Regina. Quando o juiz apita certo, não tem jeito. Corinthians, o apito amigo, que vergonha, RG número 2. Quando o juiz apita certo, é o Santos, mas vergonha você ficar fazendo... Concordei com você agora, viu, Milton Neves? Mas você é um bosta também. É, mas vergonha você ficar fazendo média, né, meu? Vai ficar falando que o Corinthians vai ganhar. Por respeito ao profissional, eu falei com ele no intervalo, falei, olha, tu coloca certo, tu não fala apito amigo. Isso faz mal pro futebol. Ô, Leão. Pois ó. Agora... O Giovani, essa movimentação do Giovani, do Gabigol, do Lucas Lima e do Ricardo Oliveira ali na frente, confunde os caras mesmo, hein, velho? Velho, a correria que é o Giovani, cara, esse cara também é espetacular no Santos, cara. É, ele e o Lucas Lima ali, jogando no meio de campo. É que ele é muito rápido, né? Você é louco, ele é raçudo demais, né, cara? O que acaba com o time adversário é isso. É a raça e a genialidade dos dois, cara. É, mas eu entendo, eu concordo em partes com você. Eu penso que o Giovani, ele ainda vai ser melhor lapidado. Ele é um cara que você vê quando chega nos 90 minutos, ele já tá no bagaço da laranja, né, cara? Isso é verdade. Ele precisa dosar mais, né? Essa velocidade dele, essa coordenação dentro de campo. Ele corre muito, né, cara? E às vezes, desnecessariamente. É, isso é verdade. E uma outra coisa, a precipitação para chutar. Ele pega bem, né, na bola. Mas tem umas bolas, velho, que ele pode meter e ele chuta pro gol. O que é isso? É o volume aí. É tá a carreta. Não. É, não, não, tá, não, não, não, carreta. Tá engripando. Chegou a carreta engripada. Estacionou. Estacionou a carreta aí, velho. Você gostou, né? Essa foi boa, hein, Rodrigo? A carreta engripou aí, é? Olha, ah, meu Deus do céu. Olha que a carreta, quando embalar de novo, a coisa vai ficar feia. Para, mano. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro, aí, seu Comédia. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro, aí, o Comédia. Essa carreta parece que chegou sem freio aí, velho. O Corinthians começou, o Corinthians tá com mais gordura que a Geise Arruda no Campeonato Brasileiro. Lógico que é. O Corinthians, se quiser, RG, pode até perder uma a próxima rodada aí. E continua na liderança. Sim, uma. Continua na liderança. Então, isso chama-se gordura. Tudo bem, vamos esperar ver se vai ficar com essa gordura quanto tempo. Então, esperar pra moda no Brasil. Ainda mais com o senhor centroavante. Eu só discuto de futebol brasileiro com quem tá à frente do meu time. Ô, Leão. Não, ou seja, ninguém ganhou lá no Copa do Brasil, você. Ô, Leão, os caras aqui estão me chamando de louco, velho. Eu tô acreditando que o Santos chega ali e dá uma beliscadinha nos quatro ali. Eu acho que assim, bom, eu sou realista. Eu acho que pra chegar entre os quatro fica muito difícil ainda. Nossa, mas o cara jorrou na RG agora. Não é isso. A questão é assim, a gente tá vendo como que tá o nível do futebol hoje em dia. Principalmente o brasileiro. E o Santos não foge disso, cara. O Santos também tá. Tem muito ainda que jogar bola. Sim. A gente ainda tem uma defesa defasada. O goleiro ele tá começando agora a retomar o ritmo dele, então eu acho também que ele tem que ser muito lapidado ainda. E o que quebra o adversário, no caso, é só o meio de campo e o ataque, mas como a gente sabe que o time só funciona inteiro, então eu acho que ainda o Santos tem muito o que jogar. Mas você não acha que o Zeca... A minha opinião, eu acho que eu vou ser sincero, eu acho que chega entre... eu acho que até os 10, até o décimo ele chega. Ué, mas o Santos já é o 12º hoje. O Santos ele tá 9 pontos do G4. Ele acha que se mantém. Então, mas o Santos o Santos tá com 24 pontos e o Fluminense, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tem 33. Sim. Ou seja, o Santos tem 9 pontos de diferença pro quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos, RG, se quiser brigar por G4, ele tem que fazer uma campanha superior a 60% de aproveitamento agora no segundo turno. O Santos hoje ele tem um aproveitamento de 42%. Pela base matemática, eu acho que o Santos não pega. Eu fico com dentro de outras possibilidades. As possibilidades da queda de rendimento dos adversários que estão lá na frente e que vem acontecendo. É que são muitos adversários, né, Regis? Sim, mas tem uns que naturalmente, mano, vão sair... Um enfrenta o outro, nem ponto. Naturalmente, alguns vão sair da frente porque não vão aguentar a rebodosa. Mas para pegar a quarta vaga, RG, o Santos tem 8 adversários acima dele. Sim. 8. Ah, tudo bem. Ele mas, mano, eu acho que até vou ser um pouco mais além. Acho que até o quinto colocado, vai, o Santos consegue chegar justamente pelo que o RG tá falando aí. Tem muito desgaste de clubes. Por exemplo, não querendo tirar o Palmeiras, mas o Palmeiras teve uma queda de rendimento aí que a gente tá vendo. Talvez seja até natural. O Santos pegou muito time grande no começo. E agora tá pegando time pequeno. Eu acho que até o quinto lugar a gente chega assim. Mas, velho, sabe qual é o problema também? Agora, por exemplo, o Lucas Lima vai embora pra seleção. Aí você tem uma contusão ou outra aí no caminho, e o banco do Santos, cara, não é uma coisa muito... Seleção todos vão ter. Eu sei, mas time do Santos, ele não tem um banco muito bacana. O Santos é um bom time de 11, cara. Quando você vai recorrer pro banco, complica. O Campeonato Brasileiro, cara, sempre tem desfalco. Acho que por isso fica um pouco mais difícil. Uma tabela do Santos, ela não é essa baba toda, não. O Santos vai pegar o Avaí, RG. Aí é fácil. O Avaí é fácil, mas depois o Santos pega o Cruzeiro, cara. Aonde jogando lá, jogando em aí Minas. Aí é difícil, hein? Aí é embaçado. Depois, o Santos, ele pega aí pega um adversário mais fraco. Quer dizer, é o melhor de Santa Catarina hoje, que é a Chapecoense. E aí depois sai pra pegar o Sport de novo. Então, eu sinceramente e honestamente, o Cruzeiro, eu acho que poderia vir a ser um grande adversário. Mas eu acho que a situação do Cruzeiro... Mas você não acha que isso aí torna o jogo ainda mais difícil, RG? Não, torna difícil. Pelo fato do Cruzeiro estar beirando a zona de rebaixamento e o Cruzeiro agora só está focado no Campeonato Brasileiro? Mas é aquela coisa do momento do time, mano. É isso que eu estou dizendo. Você tem que contar com o momento do time. Eu acho que o momento do Santos é bom e o momento do Cruzeiro é ruim. E eu acho que o Santos pega o Cruzeiro no momento bom dele e no momento ruim. Porque por mais que o Cruzeiro tenha tido até um bom resultado jogando aqui, perdeu, é verdade, mas pelo menos perdeu com uma diferença mínima e fez um gol ainda aqui em São Paulo. Mas o próprio Luxemburgo já deixou bem claro que o objetivo do Cruzeiro não é a Copa do Brasil, e sim fugir dessa zona da confusão que ele fala. Mas vamos falar a verdade, o Luxemburgo é uma raposa velha. Ele é uma raposa, é isso que o ouvinte falou, eu penso também, ele é uma raposa velha. Que ele classifica contra o Palmeiras e fica aí bem perto de uma final e conquistar um título do Cruzeiro, você acha que ele vai abrir mão disso? É difícil o Cruzeiro cair, mano. Cair, ele pode até fazer uma campanha de merda aí no Brasileirão, vamos dizer. Não vai ficar ali em 15º. Se ele for campeão da Copa do Brasil, velho, levantando uma taça pra ele tá bom pra cacete. Mas a zona do Cruzeiro ali não é fácil, não, gente. O Cruzeiro, ele tá a exatos 3 pontos, RG. Não tem time pra cair. Mas vai pegar o Corinthians agora. Não tem time pra cair, vai mano. Pegar o Corinthians não, possivelmente agora. Vai tomar outro aqui, pau. Né? Aqui. Então. É outro couro. Mano, eu vou te falar um negócio. Eu acho que vai ajudar o Santos e os outros times que estão atrás do Cruzeiro se o Palmeiras ganhar deles na quarta-feira que vem. Eu acho que vai ajudar muito, porque aí a queda vai ser, digamos, iminente. Do Cruzeiro, você acha? Sim. Mas você acha que o Cruzeiro pode cair? Não, cair não. Cair isso não. É balela. Cair não cai, cair, mano. Cair não vai acontecer, não. Não cai, cara. Eu também acho que não tem cai, muito não. Time pior que o Cruzeiro, mano. Para, não cai. Com certeza. E por falar em rebaixamento, amigão, você acha que o Vasco cai ou não cai? Meu, na moral, pelo Eurico Miranda, eu acho que tem que cair sim. Por causa desse sem vergonha, mas o... fica difícil, né, a gente falar aquele time tem que cair ou aquele time vai cair. Não, mas pelo que você tem visto do Vasco, nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco ele tem uma campanha horrorosa. Só ganha dos outros cariocas. O Vasco, ele ganha dos outros. O Vasco ele conseguiu vencer 3 vezes, empatou 4 e perdeu 12. O Vasco ele marcou 8 gols e tomou 31. O Vasco ele tem o pior saldo de gols das 4 divisões do futebol brasileiro. O Vasco sofreu menos 23 gols, RG, número 2. Porra, ele ganhando 3 partidas, ele não sai da zona. Até agora no Campeonato Brasileiro, RG, até agora no Campeonato Brasileiro, eles tomaram 31 gols e fizeram 8. Ou seja, o saldo é negativo de 23. É difícil a situação. O Vasco, amigão, pra ele conseguir escapar do rebaixamento, ele precisa fazer aí uma campanha de um time que possa entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou ontem do Flamengo, 1-0, gol do Jorge Henrique aí pela Copa do Brasil. Você acha que essa vitória pode dar talvez esse ânimo que o Vasco precisa, ou você acha que já azedou no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não tem jeito não, viu, cara? Acho que rebaixamento não acerta pra ele. Eu também acho que tá difícil, não, hein? Eu não acredito que escape não, viu? Eu também acho que tá muito difícil. Vamos tirar a matemática do lado e só colocar o futebol, mano. O time do Vasco é um time de Guinha Azul, Dagoberto, tem Andrezinho, agora contratou mais uns caras lá. Era um time bom. Mas tem o Nenê, tem o Jorge Henrique. Nenê, Jorge Henrique. Tem o Riasco. Mas, mano, é um time Dagoberto. Bom. É um time bom pro ano de 2005. Se você pega esses caras e põe 10 anos atrás, o Vasco ganhava o título. Rodrigo e tal. 10 anos depois, é uns caras cansados, velho, sem coordenação, sem esquema tático. O Vasco é fortíssimo candidato. Bom, também acho que azedou. Leão, se a gente fosse pelo nome, cara. Ah, sim. Pelo nome. Aí já era completamente diferente, mas no papel, que eles estão jogando tá ruim mesmo. No papel é seleção, velho. Ô, Leão, placar pra Santos e Avaí, velhinho. Acho que vai ser um 3-0, viu? Boa, quer mandar abraço? Quero mandar um abraço pra todos da Rimar, que eu trabalho lá. Rimar. O Oswaldinho, que deve estar ouvindo aí, ele não gosta de falar, mas ele é São Paulino e Cearense, então pra ele vai ser ótimo hoje o jogo. Quem ganhar, ele vai comemorar, né? São Paulino e Cearense é bom. Então ele tá em casa, de qualquer jeito ele ganha. E ele vai me xingar até umas horas, porque ele não gosta de se chamar de Cearense, mas nem a pau. Mas que isso, quem que ele tem contra o Ceará, pô? É isso aí. Ceará é tudo gente fina. Um abraço, velhinho. Abraço. Valeu. Abraço, tchau. Valeu. Até mais, Santista. Boa noite pra vocês. E aí, boa tudo noite. Bem? E aí, baixinho? É uma puta bobagem, né? O Domênico também tem essa puta papagaiada, né? Ele é palmeirense. Ele é palmeirense e cearense. E cearense. Não, o Domênico tem informações que ele é alagoano. Alagoano? Isso. Ele é alagoano. O Domênico ele é torcedor do CSA. Isso. E do Palmeiras. Ele alaga? É. Tanto é que acho que teve uma segunda divisão que ele ficou com o coração dividido. O Domênico, quando era pequenininho, ele votou no Collor quando ele era pequenininho. Fernando Collor pra prefeito. Foi. O Domênico foi cabo eleitoral do Fernando Collor. Até hoje ele briga. Todo mundo sabe que o Domênico começou em rádio por uma necessidade, não foi por opção, né? Não. Você sabe ele saiu foragido de Alagoas. Sabe qual é o apelido dele em Alagoas, Sombra? Porque ele catou uma mulher. Sabe qual é o apelido dele em Alagoas? Marajá do Rádio. Marajá do Rádio. Atenção, Marajás do Rádio, vamos ao segundo ouvinte do momento sem parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Nosso estranho no ninho que tá aqui, o Fernando Quelha, estava assustado com o Dodô. É, falou, nossa, aquele moço com cara de bravo. Tava assustado, Fernando? Não. Ele é meio bobo, viu? Não liga não, ele é meio bobo. Vamos aos ouvintes. Vambora, alô. Alô. Alô. Quem fala? É Fábio. Fábio do quê? Fábio Chiorino. Como? Fábio Chiorino. Chiorino. E quantos anos, Fábio? 33. Aí é RG número 2, Fábio Chiorino, 33. Ah, foi um dos primeiros carros que eu tive, viu, mano? Qual? Esse Chiorino aí. Não, era Chiorino. É o quê? Fiorino. E o que eu falei? Fiorino. Ah, mas tá relacionado. Você lembra a propaganda que na época tinha do Lazzarone? É. Lazzarone, brasiliano, técnico da esquadra brasiliana. Piacere, Dio sou il Papa. Lembra? Lembra? Copa de 1990. Meu Deus. Lembra? E, ô Fábio, qual o bairro, meu? Eu moro em Santo Amaro. Santo Amaro, zona sul de São Paulo, mano. Santo Amaro é quase uma cidade. Se Santo Amaro quisesse se emancipar, eles poderiam virar, velho, uma cidade. É só... poderiam. Só uma dúvida. Esse Santo Amaro não foi uma cidade já? Não sei. Não, eles queriam. Pelo tamanho poderia eles ser. Eles queriam a emancipação. Peraí, São Miguel não foi uma cidade? São Miguel Paulista? Não sei. Pesquisei. Também, mas é grande pra diabo. Pesquisei também. Pesquisei no Google. Eu também não sei. Avenida Marechal Tito é uma das maiores avenidas de São Paulo. Mais uma pergunta: esse não? Santo Amaro quem? Ah, muitas mulheres. Bastante. Mas olha, é complicado quando você fala, eu moro em Santo Amaro. Porque muitas vezes um ponto, ele tá muito distante de outro dentro do próprio bairro. Grande, hein? É grande. Tem que se localizar por latitude e longitude. Santo Amaro, a população, olha, é grande. É grande. E ô, amigão, você faz o que da vida? Eu sou jornalista. Jornalista? Olha. Qual é o seu ramo de atuação? Eu escrevo no Esporte Final e trabalho na ESPN também. Ô, rapaz, que bacana. Nossa, velho. Mano, agora te olhou com uma... Ele pensou não, você com cara de ódio. Não, não. De inimigo. Quer te matar. Concorrente número um. Quer te matar. Eu não. O Mano não é dessa maneira, não. Mano, para. O Mano não é assim. Brasil atesta. Brasil atesta. Brasil. Brasil. Eu não, pelo contrário. Respeito todos os meus colegas. Fez a testa de pinduca, né? Rádio, TV, internet. Um abraço pro meu amigo Ale Oliveira, que sempre ouve a agenda aí. Espaço pra todo mundo. Aí. Nossa, agora o Mano te olhou com ódio, Portuga. O Ale Oliveira é muito Fernando. Ele quer te esganar, Portuga. Não. O Mano sabe, acho que todo mundo é amigo de todo mundo. Lógico. Que isso. Sim, que mentira. Quanto mais jornalista, clichêzinho, tem espaço. Olha, os piores clichês. Todo mundo é amigo de todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Mentira, não tem espaço pra nada. Não tem nada. Tá cheio de nego desempregado. Vamos falar a verdade. Marca lá pra você ver o tapetinho faz. Não, mas peraí. Tem gente boa e gente ruim na Sport TV, na ESPN, na Fox. Tem gente boa e ruim em todos os lugares. Tem bons jornalistas. Pô, na Energia. Se tem jornalista empregado, é pra se comemorar. Tá vendo? Agora esse negócio tá que tem lugar pra todo mundo, não é mentira? Não tem. É verdade, não tem não hoje em dia, viu? É, tá difícil. Não tem, é lógico que não tem. Não, mas tem vários sites aí que estão contratando, tem vários jornais aí que estão contratando. Eu vejo, aqui não tem não, viu, embora. Mano? Tem alguns que estão mandando embora, é verdade, mas... Jornal não tá não, tá mais fechando que contratando. Sim, mas vão surgir novos por aí. Assim espera. É a crise do país e a crise do esporte. Né? Quanto mais novos surgem, nossa... Mas, amigo, você sempre trabalhou com esportes ou você veio de algum outro ramo político? Não, Na verdade, eu tô na ESPN faz pouco tempo, faz menos de um ano. Eu sempre trabalhei com comunicação corporativa, 10 anos trabalhando em agência. Sim. E aí recebi o convite pra ir pra ESPN. Ah, inclusive, legal. Mandar um abraço aí pro Domênico. É, um grande amigo dele, o Mauro Betti. Eu tive a honra de ser chamado para ajudá-lo a escrever o livro do Centenário do Palmeiras. Grande Mauro. Ah, e hoje faz aniversário. Mauro Betti, gente fina. Hoje faz aniversário um cara que também muito palmeirense, Fernando Galupo, historiador palmeirense. Fernando Galupo, aniversário hoje dele. Sensacional, abraço Galupo. Fez o livro de várias partes do Palmeiras. Convidado para aniversário dele? Festa? Não, ele é meu amigo, mas hoje eu tenho compromisso. Se é amigo, seria convidado. Não, mas Galupo é amigo. Amigo que é amigo não, é convidado. Não. Mas, ô Sombra. Olha, é incrível esse negócio de Facebook, pra todo mundo virou amiguinho. É. Não, mas o Galupo é amigo. Mas na hora de ser convidado pra festa, não é convidado. Então é amigo porra é nenhuma. Igual o Rude com o Serginho Groisman. Ninguém faz festa, não, né? Viu? Igual o Rude com o Serginho Groisman. É, amigo. Na hora H, tchau, amigo. O Serginho Groisman, ele chamou a Laura Miller, chamou o Marrom, chamou aquele, o seu Madruga, que é o câmera. É. Chamou a todo mundo. Chamou o cara do RH da Globo. E não chamou o Rude. Deduce que... Deduce que... Deduce... Landucci. Dulce é nome de velha, não Landucci tem mais a Dulcinha. Ô, amigo, não é nome de velha? Dulce? Já que você ajudou o Mauro Betti a escrever o livro do Palmeiras, então deduce que... Exato, a sua conclusão está correta. Você é palmeirense, então, e o Domênico está chegando para falar contigo agora. Jornalismo Videoclube. Opa, é verdão? Domênico, palmeirense também. Veio do alto para falar de Palmeiras para você. Ah, tava resolvendo um troço aí. E aí, meu velho, beleza? E aí, tudo bem, Domênico? Gostou do jogo ontem? O que você achou ontem? Ah, não gostei muito não. O Palmeiras não jogou bem, né? Palmeiras concordo jogou... com você. Palmeiras deu até uma... Deu até sorte, podia até se perdesse ontem, não seria nenhum absurdo, inclusive. Tava bem aberto o jogo, né? É, e o Palmeiras precisa arrumar a marcação, né? Tá bem solto ali depois da saída do Gabriel, da lesão. E tem um espaço enorme que quem joga na Allianz Parque se aproveita, porque o Palmeiras sai pro jogo como joga em casa, com o estádio lotado sempre, e precisa arrumar esse meio de campo da marcação aí. Verdade, uma das coisas que eu gostei, não sei se você também achou, o Cleiton Xavier voltou a jogar um pouco melhor, né? Não voltou a jogar aquele futebol concordo, jogar. Concordo. Mas jogou bem, fez um belo gol, inclusive, né? numa tabelinha junto com o Barrios, né? Concordo, e também não jogou bem, ele só fez aquela tabelinha mesmo, o Barrios também. O Barrios parece que não tá nem jogando ontem, né? É, o Barrios dá pra ver fisicamente que ele ainda não tá 100%, né? É verdade. Tá cansado ainda. E o Cleiton Xavier tá aparecendo mais pro jogo, né? Isso é legal, porque ele tava bem escondido, com medo, inseguro nas jogadas, e ontem ele já mostrou que tá pedindo mais a bola. É, aquele gol contra o Flamengo parece que deu uma moralzinha, né? E aí e ontem, consequentemente, com o outro gol que ele fez ontem, acho que pro próximo jogo já dá pra... É, eu acho que o Cleiton, agora com a saída do Valdívia, ele tá percebendo que ele tem que fazer esse papel. O Cleiton Xavier, ele não é um meia-meia, né? Uhum. O Cleiton Xavier é um segundo volante que foi se adaptando à meia. É, porque naquele Palmeiras de 2009, Diego Souza era mais o meia, né? É, e ele viajou. Agora, ele tá vendo que ele precisa fazer o seu papel do 10, até pelo nome. Veio como uma das principais contratações aí do Matos e do Nobre. Então, ele tem que assumir esse papel. Esse papel é dele, futebol ele tem. Verdade. Agora, pois não. É, qual que é a sua opinião com relação à renovação de contrato do Fernando Prass? A sua e a do nosso amigo ouvinte? Tem que renovar ou ontem? Porque o Prass parece que tá um pouco chateado com a diretoria do Palmeiras aí pela demora na renovação. Parece que vai sair, viu, mano? Então, mas ele falou... Ele citou arestas. Ele falou, precisamos aparar algumas arestas. Algumas arestas. Arestas é algo que realmente ninguém gosta, né? Se tivesse tudo encaminhado, já não citaria isso, o contrato do Prass é do final da gestão do Tirone. Então era aquela época que ainda não existia aquela coisa produtividade? Produtividade, isso. Obrigado, mano, por me ajudar aqui. Nossa. Não tinha produtividade, agora tem. Então ele vai ter que se encaixar nesse esquema, né? Só que o Prass era um cara que ganhava, se não me falha a memória, ele vinha ganhando 300 pau por mês, hein? Acho que já tá em mais, hein? Ele ganhava isso, né? O contrato dele vai se finalizar agora no final do ano. Do Vasco. Parece que era esse o que ele ganhava. Era 300 conto. Tanto que falaram, porra, 300 pau pra um goleiro e tal, não sei o quê. Né? Coisa que acho que nem o Marcão chegou a ganhar isso aqui. Mas no Palmeiras. Falar, enche, o Prass não volta a tempo, o Palmeiras teria caído no ano passado. Ele foi preponderante. Portuga, eu acho que sim. Preponderante, cara. Acho que não só ele, acho que foi uma junção de coisas. Os meninos, aquele zagueiro que sumiu. Mas eu acho que não tenha sido, não, mas não tenha sido só isso. Acho que o que ajudou também, o Vitória tava doidinho pra cair, viu, Portão? Porque, olha... Com 40 pontos, nenhum time escapou até hoje, com exceção do último campeonato, que foi o Palmeiras escapou. Então, assim, os outros estavam doidinhos pra cair também, viu, Portugal? Porque senão, Acho que nem isso segurava, viu? Eu gosto muito do trabalho do Fernando Prass. Ele é bom goleiro. Acho que deve renovar, sim. Domênico, e o Prass, a gente percebe que além da qualidade técnica dele, ele tem um papel de liderança mesmo dentro do grupo, né? Com certeza. Você vê que é um cara que sempre está na coletiva de imprensa falando, faz um pouco do meio de campo da diretoria com os jogadores. É um cara inteligente, né? E pelo menos eu, como palmeirense que pegou aí grandes goleiros formados, pela primeira vez na minha carreira como torcedor, vejo um goleiro vindo do mercado e é o melhor que veio pós-Marcos, né? E Diego Cavalieri. É o que não foi formado no clube, mas é o que dá segurança pro torcedor. Porque ano passado, quando ficou fora, em alguns momentos, todo mundo concluiu que se o Palmeiras ficasse com aqueles goleiros da base, ou com o Bruno, ou com o Fábio, ia cair, né? Tava feia a coisa mesmo. Bom, mas agora... Domenico, com relação à produtividade, eu acho que pro clube é legal ter um atleta sempre atuante. Tá certo? Então o clube oferece isso daí pros jogadores. Mas pro jogador, cara, eu acho que ele até tá no direito dele em não gostar disso daí. Porque, por exemplo, imagina o Luciano agora. Ele vai voltar só em 2016. Vamos supor que o cara ganhe 100 mil. O cara ganha 100 mil. Aí oferecem um contrato de produtividade que ele ganhe 20 de fixo. E se ele bater a produtividade, ele possa ganhar talvez 120. Mas pra qual jogador você tá falando isso? Não, tô falando com relação ao Luciano do Corinthians agora. Mas ele tem um contrato vigente. Sim, mas eu tô falando com relação à produtividade que o Palmeiras tem apresentado, inclusive pro Fernando Prass renovar o contrato. Imagina se durante esse período, Sombra, o cara ele tem um salário baixo, teoricamente baixo, e ele se contunde. Sim. Da forma como o Luciano se contundiu. O cara, Sombra, ele vai estar com um salário teoricamente baixo, com contas pra pagar. Porque uma coisa é o cara pegar e falar... Tô à disposição do clube, eu aceito o contrato de produtividade, meu objetivo é jogar e eu quero... Mas o jogador pode falar não e ir embora, velho. Então, mas é complicado, porque muitas vezes o jogador, quando ele começar a pensar por esse lado também, ele não vai querer. Uma coisa é você falar, vou ferrar o Valdívia, então vou oferecer um contrato de produtividade forçando o cara a estar em campo. É tudo um jogo. Mas muitas vezes, aí dentro de um contexto, o cara ele acaba se lesionando e fica um ano parado, e aí o cara vai ganhar um salário minúsculo. Mas é complicado seguro, também. Ô, mano... Oi, fala, amigo. Eu acho que faz sentido o que você falou, é um assunto delicado, mas eu acho que assim, sem clubismo, eu acho que o modelo de produtividade do Palmeiras tem que ser visto com bons olhos para outros clubes. Uhum. O Luciano mesmo que você citou, era um cara que não vinha sendo titular, e agora, por exemplo, nessa última fase ele com vários jogos como titular do Corinthians, poderia estar ganhando até mais. Sim. Então também tem o outro lado, ele era reserva, é verdade. O momento como titular ele poderia estar ganhando mais também, o que é um incentivo aos caras sempre terem a disputa sadia dentro do grupo. E a única coisa é que o Palmeiras é o time que paga em dia, são poucos clubes brasileiros hoje que tiveram em 2014, 2015 problema, facilidade para pagar salário. Exatamente, isso conta, então, conta bastante. Talvez os clubes tenham... É que assim, se só o Palmeiras faz, fica difícil também para adotar, né? Porque os outros não querem. Não vamos esquecer as declarações do Luciano aí nos dias atrás, dizendo que no ano passado, nem se empenhando direito nos treinos, ele tava. Exato. Tava querendo ir embora. Tá querendo ir embora. Não, mas eu usei o exemplo do Luciano só pra justificar um momento que ele tá vivendo hoje. Mas você pode pegar como exemplo... Não, você pode usar até como exemplo um jogador do teu time, o Kardec. O Kardec, quando se machucou, ele tava vivendo um bom momento. Mas eu sou contra esse tipo de aplicação de... produtividade quando o cara sofre uma contusão, porque é um acidente de trabalho. Concordo, pode ser. Então, nesse caso também há. Ele não tava andando de moto. Eu julgo isso um acidente de trabalho. Não, mas Sombra, isso é relativo. Por exemplo, o Valdívia, ele pode alegar que a contusão que ele tinha no Palmeiras, que dificilmente colocava ele em campo, foi um acidente de trabalho. Pode não ter sido uma lesão aí tão grave, mas era uma lesão contínua. Mas aí é um acidente de carreira, né? É, mas ali eu não acho que acidente é diferente, hein? Ali ele fala, me lesionei no treino, fala, a minha contusão não tava 100%. Mas como lesionou no treino? Ninguém viu. E eu comecei a treinar então, mas o cara pode alegar isso. Pera. Ele pode alegar isso. O Valdívia deu uma declaração, gente, que ele falou que várias vezes ele voltou pra jogar antes do tempo de recuperação, porque o Palmeiras usava dele. Mas eu posso falar um negócio. Ô, Portuga, mas ao mesmo tempo, o Valdívia deu uma entrevista no Bola da Vez, né, na ESPN. Muito boa, eu acho. Que ele também admitiu que muitas vezes os médicos aconselharam ele parar de beber, que isso estava prejudicando a recuperação dele. E ele saía na noite. Certo, né? Saía na noite e bebia. Sejamos claros, todo clube sabe a quem oferecer um contrato de produtividade. E todo jogador sabe porque o clube está fazendo isso. Só que para mídia, para imprensa, cada um faz o seu papel como lhe convém. Ah, mas por exemplo, eu não acho justo, talvez, se for por esse contexto que o senhor insinuou agora, falando, o cara vai oferecer um contrato de trabalho para aquele jogador que talvez aí não seja tão confiável. Claro. O Fernando Praz é confiável. Não, mas, mano... Mano, deixa eu... A questão é que o Fernando Praz já teve aí cirurgias... É, tem uma idade avançada. O mano já queria que ele pegasse um cotovelo à base de troca, lembra? Você ficou fazendo ironias aqui. Dizendo... Que ele qualquer hora vai cair no chão, vai desmontar o braço. Não, eu não confio um bebê pro Fernando Praz se curar. Então. E você fala que você não confia. Ó, o Luciano também. O Luciano vai ficar 8 meses parado. É assim. Velho, se ele fizesse talvez aí um transplante de perna, não demorasse tanto pra ele voltar a andar. A direção lá do Atlético de Madrid não confiou no joelho do Rodrigo Caio. Ah, mas também? É, também. O médico não sabe o exame. O médico sacou a chapa, ele olhou contra o sol, assim, falou... É, então... Agora é a vez de olhar pra chapa do Luciano e falar... Ô, Sombra, o que tá pior? Mas vai ser operado pelo Joaquim Grava. O que tá pior, a carreta do Mano ou o joelho do Rodrigo Caio? É. Pô, a carreta tá zoada. Ela vai ser operado pelo Joaquim Grava, velho. Tá certo. Opa. Sombra, até o outro exemplo aí do Corinthians... Cara top no mercado. Opa. Fala, o grande barato do contrato de produtividade talvez seja você pegar alguns jogadores que às vezes tem nome, mas você não sabe em que situação chega, e não oferecer já o salário de 500, 600 mil. Corinthians hoje tem o Wagner Love e o Christian, que são jogadores um dos mais caros do elenco. Os dois são mais um salário alto, os dois são banco, o Christian tem vezes que nem banco está. E se tivesse o contrato de produtividade, no mínimo o Corinthians estaria economizando uma grana. Mas agora estão tudo lá na carreta, lá. Tá na carreta do Mano. A vida do Christian é fazer, ele nem a barba faz, ele nem pro jogo vai. Não vai. Eu entendo o que o Mano fala sobre a justiça, mas acho que hoje em dia nada é mais justo do que clube pagar em dia jogador. E às vezes o contrato de produtividade é o que permite esse equilíbrio financeiro do clube e ele passar bem o ano inteiro. E convenhamos, né? E contra machucado tem seguro, velho. Faz seguro. Pronto, resolve o problema. Mas dependendo do... Olha, velho, mas é o seguinte... É caro, velho. Mas peraí, tem motorista que a seguradora não faz, não. É, mas tem que fazer. Por exemplo, você vai colocar o joelho do Ganso no seguro? É? Vem cá, aquele mano que entrou no estádio 97 há 15 anos atrás, você faria o seguro dele? Não, você correu o risco, tem que fazer. Não, aquele mano, eu tô falando motorista. Ah, não. Motorista, você faria o seguro daquele moleque que entrou aqui há 15 anos atrás? Não, por quê? Não. Eu sempre fui responsável. Ah, sei. Não. Sei. Eu sempre fui responsável. Não, desculpa. Você virou responsável. Não, eu sempre fui. Você ficou responsável. Você virou. É que antigamente você... Digamos que você está. Digamos que você está. Esse garoto que está aqui de 13 anos, o Fernando Quelhas Garcia Lima, o fio de cabelo dele é mais responsável do que o Mano quando entrou no estádio. Não, não é não. Com certeza. Ele nunca aprontou nada? Por exemplo, você nunca tomou uma advertência na escola, amigo? Não, nunca. Nunca? Nunca. Ele não tem perfil de jogador. Mas tá escrito, tá na cara. Não tem cara, velho. Bom aluno. Ele é quase um cacá, velho. Ele é quase um cacá, esse moleque. Fala aí, Fernando, qual é o seu exemplo de pessoa? Como assim? Um exemplo. Um ídolo que você tem. Um ídolo. Um cara que você se espelha. Tá vendo? Rogério Ceni. Aí, tá vendo? Mas fora do futebol, por exemplo, qual pessoa você admira aí fora do futebol? Ah, que tipo... Não vai falar o Ryu do Street Fighter. Sei lá, um esportista, um político, um ator, um artista. Comentarista de rádio. Comentarista. Acho que o Johnny Depp é um cara que eu admiro. Johnny Depp, você tá vendo? Você se conta com o Mano? O Mano admirava o Kid Bengala. O Mano admirou o Kid Bengala. Zeca Pagodinho. O Johnny Depp, assim como todos os artistas de Hollywood, velho, o cara de vez em quando aí anda mais pra lá do que pra cá, velho. Como assim? O quê? Opa! Quem já teve com o Johnny Depp? Opa, os caras de vez em quando... Você acha que ele nunca fumou uma daquela trança que ele usa? Você tá louco, Conta pra mim, por favor. De mim, mano. Opa. Ô, Fábio, a gente tava falando de jornalistas desempregados agora há pouco. Uma notícia legal, né? Por exemplo, o Cláudio Karsug agora, ele... Voltou pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você viu que bacana? O Pretzel também. Pretzel voltou pra Rádio Capital. Não, não é nacional. Voltou a trabalhar. Mas o Pretzel tá aqui com a gente. É. Tá, esse tá com a gente. Um abraço pro Ademir Quintino lá, gente boa pra caramba. Ademir é de lá. Junto com ele. Um abraço pro Ademir, o cara sensacional. Ô, amigo, um abraço pra você, viu? Valeu, um abraço, foi um prazer falar com vocês. Primeira vez que eu falo aí com vocês. Olha, você falando e o Mano falando assim, ó. Tipo, sabe quando passa a mão assim no pescoço? Corta logo. Derruba a linha agora. Derruba. Não vai na sombra não, amigo. Sei. Tamo junto. Mas lá na ESPN a gente tem essa fala de que a gente tem que assistir tudo, inclusive os concorrentes, porque é assim que todo mundo melhora, né? Claro. É isso aí. Para que você consiga mostrar que seu trabalho está sendo qualificado, você precisa se espelhar em alguém. Tem que ter como parâmetro a concorrência. É, lógico. Mas o Mano diz que... Tem razão. Mas o Mano diz que por lá eles falam assim, não assiste na ESPN que lá você não vai aprender nada. Não causa, não causa intriga, não. Porque esse Sombra é malvado, velho. Não causa intriga, não. Sombra é ruim pra caralho. Nós respeitamos todo mundo. Não acredite nos clichês. Tchau, Fábio. Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, amigão. Um abração aí. Obrigado pela audiência. Esse cara consegue que a vovó fique em guerra com o Chapeuzinho Vermelho, velho, na história. Você é muito ruim. Se você encontrar o Chapeuzinho Vermelho e a vovó, uma ia brigar com a outra, velho. Falar em vovó, é tô preocupado, cara. Por quê? A véia do Energia na Véia sumiu. Como assim? Eu tô preocupado. Você ficou sabendo? Tô sabendo. Aí? A véia sumiu. É uma barbaridade, aquela imagem. Não sei nem como que vai ter navio, a véia sumiu. Então nós já deve ter ido lá pra Santos. Deve estar em algum lugar lá no porto. A véia sumiu, cara. É louco. Deve estar no bingo com a vó Olímpia hoje. A véia sumiu. Pergunta pra vó Olímpia. Não, olha, você que tá acostumado, inclusive, viu energia na véia de manhã, deve ter reparado. A véia sumiu. É, o Silvio tava falando. Você acompanhou, ô Kelias? Você acompanhou? Quando que você ouviu? Acho que antes de ontem. Antes de ontem? Escola, o Silvio tava comentando? Tava, que ela não tinha chegado lá. Rapaz, ela não tem vindo. Mas será que você procurou no IML? Será que não veio aparecer? Isso tem dedo da vó Olímpia. Já procurou tudo. Isso, não, sério, não. Isso tem razão. Inclusive, o doutor Dornelis, que tá cuidando do caso, da polícia, aí ele tá procurando, viu? Ele tá achando, ele entrou no ar hoje, inclusive tá ouvindo. O delegado. Doutor Dornelis, sim, super conceituado. Ele tá tentando ver aí, ele parece, Temos imagens, é um absurdo. Parece que seja um sequestro. Ah, não. Ele falou. Não pediram ainda. Ele falou que as investigações continuam. Ele acha que é algum sequestro. Mas sequestro. A velha é um dos personagens mais importantes. Foi o que ele falou no ar. Eu vi, pô, tava ouvindo. Então, olha, hoje. Se você tem pistas da velha, por favor, ligue de manhã, mande recados pra nós. Ligue de manhã pro Silvio Ribeiro, mande sua mensagem, tá bom? Enquanto isso, a gente continua com o Momento Sem Parar. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Três. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Sim. Marque suas fotos com o hashtag Sem Parar Oficial, Dodô. Rapaz, vamos lá. Olha que legal. Tava ouvindo a véia? Bacana. Tem dedo da vó. Garotinho, 13 anos, hein? Viu que legal? Muito bom. Alô? Tá no carro com a mãe, ouve. Alô? Quem fala? Quem fala? Consegui, baralho! Truco! Quem fala? Truco, Marreco! Quem é? Fala, Dodô, é Rodrigo. Rodrigo você, do quê? Você não devia estar tão contente. Rodrigo José Mirizola Rodrigues. Ah, então tá certo. Quantos você anos? Você devia me respeitar mais. 3.6 hoje, RG. RG 3.6, eu tô te respeito. Você não gosta de mim. Ô, Domênico, acho que a mulherada abandonou de vez, né? O quê? Por quê, gente? Não usa mais, né? O quê? Camila Isola. Ah, não. Sensacional, RG. Salvou a hora, bicho. Eu acho que a coisa tá diferente. Que agora tem muito homem também usando. Ah, é? É, tá na moda. Tá na moda. Tá, mas qual que é o bairro? Os caras tão usando. Ô, RG, incorpora o Benjinho aí agora, RG. Ah, o Benjinho já chegou, velho. Ah, pô. Calma. Fala. Tá aí o Benja? Ah, qual bairro? Acabou de chegar. Pô, mas... Pinheiros. Pinheiros? Pinheiros. Pinheiros. Morei namorado coelho. Que número, Benja? Que número, ele falou? Morei no 250, no Sobradinho, ali, logo na entrada. Com RG. Perto do Pão de Açúcar ali, não é? Com RG. Perto do Pão de Açúcar? É isso aí. Fala. Fala, pô. Fala aí, ô, Benja. Aquele recinto. Me desculpe, viu, pelo Benjamin. Mal educado. Sabe aquele local ali que tem atrás do cemitério? Ali é o que, RG? É Pinheiros ou ali ainda é Vila Madalena? Vila Madalena. Vila Madalena. Mas o Henrique chama pra lá é Pinheiros já, não é? É que ali tem, na verdade, são vários bairros ali que eles atribuem a Pinheiros, viu, mano? Então, tipo Vila Beatriz, Vila Madalena... tem umas outras lá pra perto. É tudo é Pinheiros. É que nem, olha, você pega Moema. É Grande Pinheiros, é isso mesmo. Aí você tem Alto de Pinheiros. Por exemplo, Moema tem um bairro que compõe o bairro de Moema, chama Vila Uberabinha. Uberabinha? Vila Uberabinha. Você fala, nossa, onde você mora? Na Vila Uberabinha. Aí você fica até com dó do cara. Uberabinha que é perto de Muzambinho, que beleza. Vila Uberabinha, o Zé morava na Vila Uberabinha. Não morava, ele ficava com vergonha, dizendo, onde que é Vila Uberabinha? É Moema. E o time da Várzea chamava-se União Uberabiriense. Ah, é? Como é que é o nome? União Uberabiriense. Uberabiriense. Uberabiriense é um nome bem legal. É um nome bacana, velho. Bacana. Pessoal, torcida. Uberabiriense chegou, botou terror. Entendeu? Que legal. Você tem que me respeitar. Mas eu te respeito, ontem, rapaz. Eu caí pela segunda vez, tô me apelidando de Palmeiras, porque eu caí duas vezes já no campo. Duas vezes eu caí. Eu caí para ser uma baratinha. Então chupa. Ontem eu caí de novo, me apelidando de Palmeiras, que eu duas vezes. Mas ainda bem. Você me respeita, mas pô. Mas eu vou repetir sabe sobre aí. Você sabe onde é que eu tô agora? Que você, o Chomba, todo mundo? Sabe onde é que eu tô? Tô no Bubom. Levei o Cugeiro pro Bubom. Mas nós demos sorte ontem, viu? Vou repetir de novo, viu? Se fosse o Tite, era pênalti. Essa é sensacional. É o respeito. Não, mas se fosse contigo, ainda tava ferrado. Qual que é o time aí, brother? Vamos lá. Ô, mano, a nossa carreta tá desgovernada, meu. Rapaz! Olha na pista! Quem que desgoverna na serra, meu amigo, cai lá pra baixo. Sombra, olho de peixe na pista. Não, mas não sei se... Eu vou colocar ali isso aí, meu. Você é corintiano, amigo? Graças a Deus, pô. Nossa, amigo. Você também tava lá. É líder também do tava brasileiro, na... velho. Você também tava na Santa Casa lá ontem, velho? Naquela multidão lá? Pô, tá. Os caras tudo com um peixe entalado na garganta lá, amigo. Espinho. Fala, mano. O que você acha que tá acontecendo com o Corinthians, cara? Por que o Corinthians, quando joga fora de casa, é um time tão apático assim como foi ontem? Mano, o Coringão tem essa postura aí de jogar fora de casa na retranca, esperando só o contra-ataque, é muito tempo, né? Sim. Mas o Corinthians sempre se garantiu, porque teve um time que na defesa segurava bem, não tomava gol, e quando dava lá, beliscava, fazia um golzinho. Agora a gente tem uma peça ou outra aí que não funciona muito bem, e aí vacila, por exemplo, entra lá o Felipe, que dá uma vacilada, toma um gol, a gente perde o jogo. E pra mim, cara, o que afunda esse time é esse Bruno Henrique. Esse cara não é pra jogar no Corinthians, não, meu. O Bruno Henrique? O cara falou, ele falou nos dois gols, o cara não acompanha, não sei o que aconteceu lá com o Ralf, que tá no banco. Mas tá muito claro que o Bruno Henrique é a âncora desse time. Eu não acho não, viu, cara? Eu acho que o Corinthians aí, por mais que o Bruno Henrique tenha falhado num gol ontem, e concordo, falhou, e outros jogadores do Corinthians também não jogaram bem, pra falar a verdade, eu acho que o único que tinha corrido um pouquinho ali foi o Renato Augusto, quando teve alguma chance ali de tentar criar e chamar um pouco da responsabilidade. E o Luciano, que é um outro jogador ali que tava correndo enquanto pôde. Mas tirando esses jogadores, o Malcom foi mal, o Jadson foi mal, o Elias foi mal. O Elias foi pessimamente mal. Os dois laterais do Corinthians estavam mal ontem. O Felipe jogou mal. Mas eu acho que o Bruno Henrique, também, cara, é um jogador que o Corinthians ele ganhou muito com a saída de bola. O Ralf, por mais que eu goste demais também, o Ralf foi um monstro na história do Corinthians aí. Ele teve participação fundamental aí nos títulos do Corinthians. Mas o Bruno Henrique, ele é aquele cara que tem um pouco mais de recursos ali. Quando o Corinthians tá precisando armar uma jogada, o Bruno Henrique é aquele cara que chama a responsabilidade, aquele cara que tem um passe mais preciso do que o Ralf. O Bruno Henrique é aquele cara que quando chega na frente da área, ele consegue chutar com um pouco mais de qualidade do que o Ralf. Eu concordo. Não, eu acho realmente a gente ganha em muitos pontos com o Bruno Henrique em relação ao Ralf. Só que se a gente vai colocar ele em campo pra usar isso, pra achar que realmente o que faz diferença é ter uma saída de bola melhor, um toque melhor, um chute a gol melhor, que o time jogue nesse sentido. Então vamos sair pro jogo, vamos tocar a bola, vamos chutar no gol. Armar retranca, é melhor entrar com 3-4 volantes, armar retranca e dar bicão pra frente. Mas aí é o seguinte, eu conheço o Bruno Henrique desde a época da Portuguesa, eu sempre falei aqui pro Mano na rádio que ele era um ótimo jogador. Mas é o seguinte, na Portuguesa, inclusive, eu também tô com você, ele não é pra ser primeiro volante. Na Portuguesa, Ferdinando, que era só dar pontapé, ficar na frente da e ele saía. Se você deixar ele como primeiro volante, tem vezes que ele tem desatenção, se ele larga da bola e fica meio perdido. Eu acho, é isso aí, Portuga. Concordo com você. Embora você tenha dito que o Felipe falhou nos dois gols, mas, pô, eu acho que no segundo gol do Santos, o Gil é que marcou toca ali, não foi não, velho? Pra falar a verdade, quem vacilou no segundo gol, RG, foi o Fagner que acabou dando condição. A defesa inteira saiu e ele ficou. E o Fagner ficou e deu condição ali pro menino do Santos fazer o segundo gol. E baita mérito do Santos, que articulou uma jogada. Mas quando você vai trabalhar uma linha de impedimento, quando você vai trabalhar uma linha de impedimento, ou a defesa inteira age sincronizada e todo mundo sai, ou ninguém sai. Não pode a defesa inteira sair e o Fagner ficar pra dar uma condição pro jogador do Santos fazer o segundo gol. Olha, mas o Corinthians, ele virou o turno como primeiro colocado e estatisticamente, como a gente gosta, como eu gosto de dizer, é inegável que o Corinthians... Sobre os números. Mas é verdade. Eu sou rival, sou torcedor adversário, mas estatisticamente, inegável que a coisa conspira a favor do Corinthians. É, a maioria... Mas em que sentido, Sombra? O que você quer dizer com isso? Ou contra a Porque partir de agora. Desde os pontos corridos, desde que foi instaurado o campeonato de pontos corridos... Só três vezes, que aquele que virou o primeiro turno como campeão dos pontos do primeiro turno, não chegou como campeão do campeonato. Não, mas, então, estatisticamente, tudo conspira a favor do Corinthians. Não, isso é uma questão matemática. Não, mas a estatística, ela não entra no gramado. Você tem que analisar todos os fatores. Primeiro, o Corinthians, ele perdeu um jogador extremamente importante, que é o Luciano. É a referência do ataque que o Corinthians tinha ali. Era o cara que tá fazendo os gols. Isso já vai contar muito. Não, eu ia chegar nisso. A campanha de segundo turno do Corinthians está comprometida por isso. E segunda coisa que você não falou, e possivelmente você não iria falar também, é que diante de todos os argumentos que vocês estão usando aí ultimamente para falar que o Corinthians está sendo beneficiado pela arbitragem, possivelmente o Corinthians agora passará a ser prejudicado porque o árbitro vai temer o de dar alguma coisa para os Corinthians. Ah, mas Mimimi é o cacete. Vocês estão inflando a população e os árbitros contra o Corinthians. Já teve pressão na Vila ontem. Ontem sim, a ajuda de juiz, vocês não conseguiram ganhar, ontem, né? Já teve mesmo. Como assim? Inflando já. A população? Inflando aqui, só o Portuga tá inflado. Não, você tá falando inflado. Mano, isso aí é medo, mano. O pessoal treme na base. Mas medo do que vocês usam o juiz pra ganhar? Que porra é esse? Lógico, não pode. É medo de não usar o juiz. Vamos falar a verdade. Esse tal de Malcom, que vocês falavam que era o novo, ele não acertou um passe ontem. Um passe. Ele não ganhou uma bola. Tá na hora dele sentar o banco comigo. Assisti. O Pelé jogou bem na final da Copa de 70. Na final ele fez gol, porra. Só fez o gol. O Pelé só fez o gol. Eu assisti esses dias na final da Copa de 70. O Pelé só fez o gol. Mas só falar um negócio em relação ao time do Corinthians. Mas tem um detalhe. O time do Santos ontem jogou uma barbaridade. Mas já falamos isso. Então, mas é isso que vai. O Santos matou o Corinthians. Não tem desculpa. Foi um pouco dos dois, né, BG? Um não jogou nada e outro jogou muito. É. Você pega o Santos na Vila, em um jogo decisivo, não é fácil. O Corinthians não conseguiu dar um chute, mas o Santos jogou muito. É isso que tem que ser questionado, é a postura do Corinthians. O Santos, se não tivesse... Mas não acho que foi a postura do Corinthians. Acho que o que matou o Corinthians foi a postura do Santos. Não, mas não é isso, Benja. Ninguém tá tirando o mérito do que o Santos construiu. Se o Santos não tivesse insistido... Eu tô tirando o mérito do que o Corinthians não construiu. Mas não construiu porque o Santos não deixou. Imagina, o Corinthians, ele tava sem vontade. Parece que os caras tinham comido uma feijoada. Ruim o Corinthians, meu. O Corinthians parece que comeu uma feijoada gente, antes do jogo. Aqueles moleques do Santos lá... Aquele Vitor Ferraz, o que jogou foi sacanagem. O Giovani joga muito. O Thiago Maia jogou pra caramba. Então, esses moleques jogaram muita bola. Você tá de brincadeira, Benjamin? Eu não tô de brincadeira. Olha as últimas partidas do Corinthians jogando fora de casa. Corinthians e Curitiba, o Corinthians jogou mal, bem. Mano, ontem... Corinthians e Havaí, o Corinthians jogou bem. Mas um detalhe, ontem era um jogo decisivo, é mata-mata, é outra história. Mas Benjamin, o Corinthians... O Corinthians tá mal acostumado a jogar mal fora de casa e ganhar. Porque esses últimos jogos todos, eles têm jogado pessimamente mal. E pedir pro golzinho no final. Muitas vezes, impressão de que qualquer hora sai o gol e qualquer hora vai dar tudo certo. Muitas vezes, amigão, uma vitória acaba encobrindo o mau futebol. O Corinthians, aí, se você pegar, volta a falar aqui, Benjamin, são jogos recentes. Corinthians e Curitiba, o Corinthians, ele fez um jogo nojento. O Corinthians fez 1-0. Ao invés dele tentar fazer o segundo, o Corinthians recuou demais, retraiu o time e cedeu empate no final da partida. Corinthians e São Paulo, o Corinthians foi amassado pelo São Paulo. Empatou ali, Deus sabe como, tá certo? No último minuto ali poderia ter perdido com um pênalti que o árbitro não deu. Corinthians e Havaí, no último final de semana, novamente o Corinthians jogou muito mal, ganhou de 2-1, beleza, dois golaços do Luciano, mas muitas vezes uma vitória encobre os erros. O Corinthians fora de casa, ele tá jogando de maneira covarde e apática, cara. O pior cego é o que não quer ver. Não é tirando o mérito do Santos, RG, que fez jus ao resultado. Falei no começo do programa. Mas a partida que o Corinthians está fazendo, as partidas que o Corinthians tem feito fora de casa, são totalmente incompatíveis do que as partidas que o Corinthians faz na arena, Benji. Agora, na arena, o Corinthians é um time que vai para cima, ele pressiona, ele adianta a marcação, ele não deixa o time adversário trabalhar a bola. Tabela. Quantos jogos o Corinthians fez fora de casa no primeiro turno? Vou pegar aqui, ó. Você tem aí? Tenho, eu já vou buscar aqui. Quantas... O retrospecto do Corinthians, veja, por mais que você vença alguma partida... O Corinthians o Corinthians conseguiu, jogando pessimamente mal, fora de casa, ser o melhor visitante do primeiro turno. Então... É a melhor campanha como visitante é do Corinthians jogando esse futebolzinho de jeito. É difícil a gente falar pro Tite que ele tem que mudar o estilo de jogo. Pois é, fora. Mas tá mal acostumado, Benji. Esse jogo não é um jogo pra fazer. Corinthians... O time que tem... Com a postura que consegue ter dentro de casa, com posse de bola, jogando no campo do adversário e chutando a gol, não pode jogar do jeito que jogou no primeiro tempo. O Corinthians, quando pega um time que joga pra frente, que vai pra cima, o Corinthians sofre. Ou esse jogo do que o Mano falou do Corinthians-São Paulo no Morumbi, que teve o pênalti do Wendel que o juiz não deu, o São Paulo matou o Corinthians, porque o São Paulo foi pra cima do Corinthians o tempo inteiro. Ontem, o Santos foi pra cima do Corinthians o tempo inteiro. Veja, Corinthians só não empatou o jogo contra o Avaí, porque aquele Jesse... Ele é ruim demais. Ele teve 4 chances cara a cara. Mas o Corinthians aqui no retrospecto, RG, por exemplo. Fora de casa, quantos jogos são? Eu vou te falar o resultado total. O Corinthians, o Campeonato Brasileiro, ele tem 12 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Vamos lá. Como mandante, RG, o Corinthians ele tem 8 vitórias e 1 derrota jogando em casa e 0 empates, tá? É. O Corinthians ele ganhou 8 e perdeu uma só. Jogando como visitante, o Corinthians ele tem 4 vitórias, 2 empates. O Corinthians tem 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Ou seja, é uma campanha inconstante. O Corinthians, por mais que dessas 4 vitórias aqui, Benji, assim como aconteceu contra o Avaí, o Corinthians ele poderia ter perdido pontos. O Corinthians empatou com o São Paulo, mas poderia ter perdido também. Contra o Curitiba, empatou mais um jogo. E poderia até ter perdido. Mas isso que eu tô falando, não dá pra jogar só o resultado. Eu não tô jogando o resultado, tenho que jogar número. 5 minutos atrás. O Corinthians fora de casa, é muito deixa inconstante. Deixa eu falar. Você falou há 5 minutos atrás. Aquele jogo horroroso. 0x0 com o Goiás no início do primeiro turno, jogo medonho. Nenhum dos dois times deu um chute a gol. Mas olhando aqui, a campanha do Corinthians fora de casa também é boa, sim. Num campeonato difícil como pontos corridos, você ganhar 4 e empatar 4 fora é muito bom. Seria muito bom se o Corinthians tivesse mesmo esses números, Benja, mas atuando fora de casa da maneira como atuou contra o Flamengo no Maracanã. Não existe um time que vai jogar 38 rodadas e que ele jogue bem e igual em 38 rodadas. Mas eu não tô falando rodadas. Pra jogar bem igual em todas as rodadas, mas todas as partidas fora de casa, o Corinthians joga mal. Esse é o detalhe. Ele joga mal, mas ganha. Então, tá fazendo o resultado, mas o futebol não é convincente, né? Muito bem. Mas ganha. Sim. Em primeiro lugar no brasileiro. Mas uma hora isso vai parar. Esse futebol vai faltar, vai começar a tomar cacete. Uma hora vai parar, porque o Luciano agora machucou, o Corinthians não tem atacante. Deixa eu perguntar pro estranho no Ninho, que é São Paulino, mas... Vê jogos também do Corinthians. Você acha que o Corinthians vem tendo sorte ou vem tendo competência quando joga fora? Tá tendo muito boato que a arbitragem tá roubando muito pro Corinthians, mas eu acho que não interfere. Mas eu queria saber assim, por que que o Corinthians tem essa postura tão defensiva? Jogando fora de casa, faz um gol e acho que tá bom e para. Então, tem que perguntar pro Benjamin que tá defendendo. Mas aí é o técnico que deve saber. Pô, mas sempre foi assim, gente. Sempre foi assim, desde 2011, no Campeonato Brasileiro, 2012 inteiro. Eu não defendo. Só que a gente tinha uma estrutura, tinha um time que do 1 a 11 não comprometia. E quando entra uma peça ou outra que compromete, e pra mim, atualmente, o Bruno Henrique é essa peça. Eu lembro que em 2011, quando o nosso goleiro era o Júlio César, o Mano falava, eu não vejo o Júlio César no posto de campeão da Libertadores. Realmente não dá pra ver o Júlio César no posto de campeão da Libertadores. Eu não vejo o Bruno Henrique no posto do campeão brasileiro, e muito menos no campeão da Copa do Brasil. Porque se tem uma peça-chave que compromete, que no determinado jogo compromete como comprometeu e vai voltar a comprometer, a gente vai acabar perdendo ponto importante e não vai chegar lá, pô. Só pra falar um negócio, eu não tô defendendo, é isso, mano? Não tô defendendo a postura. Eu acho que é o seguinte, não dá pra jogar todo jogo assim. E é um estilo de jogo do Tite. É o mesmo estilo de 2011. Sempre foi, sempre foi assim. O Tite não mudou uma vírgula. É o estilo do Tite, é esse. Mas você assistiu na íntegra o jogo do Corinthians ontem? Eu assisti. Se o estilo do Tite fosse esse, como você tá mencionando, Benji, o Tite não ia ficar esbravejando à beira do gramado, falando, ataca, mano, sai da defesa, mano, vai pra cima. Não conseguiu. Não, então toda partida o Corinthians não consegue, jogando fora de casa não consegue, porque toda partida tá mostrando que o Corinthians age assim. O Corinthians tem um... Se fosse um jogo específico, Benji, eu concordaria com você, mas não é. O Corinthians tem um sério problema no ataque. O Luciano, lógico que é um ataque. Não é um ataque. Eu citei os jogos do Campeonato Brasileiro que o Corinthians também foi mal jogando fora de casa, Benja. Mas ganhou! O que interessa são os números. Há cinco minutos atrás, você falou assim pra mim: um retrospecto. Ué, então o retrospecto vale pra você. Mas você tem que analisar, é o que eu tô falando. Não basta só analisar o resultado, Benjamin. Tem que analisar o que acontece no jogo. Benjamin, você e cada um tem uma opinião diferente. Vocês não vão convencer uns aos outros. Mas já deu pra entender. Não dá um pra pensa. Entrar na Vila Belmiro num jogo decisivo, indo pra cima, se abrir todo, toma 6. E no Couto Pereira dava? Depende. E no estádio do Goiás, no Serra Dourada, dava? Ontem, o Luciano machucou. Ontem, Benjamin, eu tô falando por tudo, jogando só ontem. Mas do resto, o que interessa pra mim são os números. Pra mim sim. Pra mim não. Corinthians é o primeiro lugar do brasileiro, ganhou 4, empatou 2 e ganhou 4, empatou 4 e perdeu 2 fora. Baita campanha. Se bobear, começa a cair. Hein? Sim, não tem atacante, tinha um, que é o Luciano, machucou. Machucou feio. Se for jogar, o Luciano não joga mais esse ano. Ribeirinho. Se for jogar, o Rildo torceu o tornozelo 3 semanas fora. Se for jogar com o Steven Mendonça, com o Romero, a culpa não é do estilo de jogo. Pô, mas é um absurdo isso também, Sombra. Um feijãozinho ali dentro da patela e um tendão inutilizar um jogador por 8 meses, cara. Eu vou entrar aqui. Como no feijãozinho Google. Rompeu? Então, você tá louco? Costura. O negócio feijãozinho? É o seguinte: um feijãozinho que é o menisco. Porra. E o ligamento cruzado, cara. O negócio é o seguinte, amigão. Vou procurar aqui no Google, daqui a pouco eu falo. Fala aí, mano. Quanto tempo demora se você transplantar uma perna pra que você volte a andar? Você é louco, cara. Demora menos que 8 meses. Ó, Dr. Victor Frankenstein, depois demora você demora menos que 8 meses. O médico monstro. Rodrigo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência e pela participação no Momento Sem Parar, tá bom? Pô, valeu, Sam. Mandar um abraço pro pessoal aí. Eu não tava pensando se ia mandar um abraço pra alguém ou não. Eu achei que não ia ter ninguém ouvindo o programa. Mas impressionante, é uma galera. Eu recebi um monte de mensagem aqui. Como você ouça achar que ninguém ia estar ouvindo o programa? Você é louco, que beleza. Falei, pô, eu acho que não vou conhecer ninguém que tá ouvindo o programa. Mas, pô, que chover de mensagem aqui no WhatsApp é brincadeira, meu. Primeiro de tudo, eu não posso esquecer o meu grande amigo Bruno. Tá mandando um chupa pro Domênico. Domênico não podia tá deixar piado de mandar. E a galera aqui do meu grupo da Expedito Solteiro também tá bombando aqui. Dodô Alagoano. Então tá bom, cara. Um abraço aí, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo e bombardeando o seu WhatsApp, tá bom? Valeu. Abraço, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar, o Sem Parar do Jeová, que tá feliz, apostou 2-0 e mandou um abraço pra você, viu, velho? Tamo junto, Jeová, together, velho. É, e se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá! Não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento do Benjamin, da BV Financeira e do Benjamin. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais do ABV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a ABV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Ó, ótimo negócio também é anotar o avião do Estádio 97. Anota aí, ó. Esse é o avião que te leva a Barcelona. Que beleza! Que show de bola, hein? Vai pra Barcelona? Que delícia! Assistir YouTube, cara! Ó, promoção exclusiva da Energia 97. Ingressos sold out, tá bom? Só aqui no Estádio 97. Só aqui com a Energia 97. Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô Portuga, tá vendo uma informação? Lógico, não tem muito a ver com o futebol, mas tem, né? Pode, Gero. Que time argentino? Esse é primeira, segunda ou terceira divisão? Não, é Clube Atlético Ventana. Não conheço, sombra, deve ser terceira divisão. Não, é um jogador... Ventana desse... é janela, né? Você sabe. Não, cara, sensacional. É até triste isso aí, mas um jogador desse triste. Clube Atlético Ventana na Argentina... Muito triste. O cara tem 32 anos, ele foi podar uma árvore perto do clube... Aí a árvore, o galho corta da árvore... pra minha árvore, por favor. É, não, ele corta foi lá, subiu, mim. Era um galho de eucalipto, dá né? Dá trabalho pra fazer. E aí? É alto, hein? Ele caiu, o galho caiu em cima dele, morreu. Morreu. Ele subiu e cortou o galho que ele tava pendurado? É, morreu esmagado pelo galho. E aonde foi isso? Mas peraí, o cara mas é argentino aí, ou português, velho? Aonde foi isso? Não aí pode não ter dá. Sido na Argentina. Ele cortou se é um clube argentino, velho, não ele pode ter sido no, na Portugal. Não pode ser em Lisboa, porra. É, RG. Mas o cara só pode ser português, que argentino não ia fazer argentino, isso. Não, argentino, olha aí, jogador argentino. O cara trepa no galho e corta o galho. É, o jogador... Mas ele não trepou no galho, ele cortou e o galho caiu em cima dele. Jogador Mário Emanuel Grens. Ó, vou falar uma coisa. Você, Portuga, deveria saber tudo da vida de Mário Emanuel Grens. Agora, o futebol argentino, agora falando um bocadinho sério, já aproveitando sua notícia, que coisa, né? Morreu mês passado um rapaz nos dentro de carro, do Lanús, se não me engano. Daí morreu um rapaz jogando, não sei se vocês viram a imagem, ou de um campo pequenininho, cabeça no muro. Agora morre mais esse, que morre jogador lá. E Oswaldo é o novo técnico do Flamengo, hein? Que coisa, hein? Oswaldo! Vamos fazer um bom trabalho. Eu não posso afirmar, mas eu acho que o Oswaldo é o novo treinador do Flamengo há mais de um mês. Tava com cara, né? Não é possível, o cara saiu ontem e hoje já tá aí. Não, mas todo mundo falou, quando ele saiu, mesmo ele no Palmeiras, você lembra? Que ele deu uma coletiva, que falaram que gostariam dele lá. Boa, bem lembrado, hein? Eu acho, cara. Será que já tava conversando com ele? Vocês vão ver o Flamengo em dezembro. Conversando não. Em dezembro eu quero ver o Flamengo. Seis pontos do rebaixamento, tá? Seis pontos do rebaixamento. Eu acho que o Flamengo não tem time pra cair, Portuga. Não cai. Seis pontos, olha aqui, ó. Tem alguns times, ó, Portuga. Tem alguns times aí que achavam que os caras achassem. Falavam do Santos. Santos não ia cair. Mesmo que quando tava. A gente brincava aí, alguns brincavam tudo, mas não ia cair. Não tem time pra cair. O Flamengo não tem time pra cair. O Cruzeiro também não tem time pra cair. Apesar de estar 2, 3, sei lá, do rebaixamento. Não tem time pra cair. Apesar de você não torcer, tem. Né? Não, não você torço, não. Não torço pra cair. Não torço. Entendeu? Não torço pra ninguém cair, não, Portugal. Olha, anota agora... aí. Ô, Domênico, anota aí. Anota aí. E nem o Inter, hein? Anota é Vasco. Aí. É Vasco, Joinville. O Vasco tá com o pé lá, hein? Só... Sabe por quê? É Vasco, é Joinville. A nota, não tem de jeito. Corte, a nota de corte é 45, Curitiba, é isso? Curitiba, não sei. É 45 conforme aqueles parâmetros habituais. Depende. Vamos fazer 45. Mas hoje, se você fosse analisar, se você for analisar hoje, vamos vencer o primeiro turno, tá certo? Aí você muito pega... bem. Se você simplesmente dobrar a pontuação, vamos supor que o aproveitamento do segundo turno. Não, se você dobrar a pontuação do Avaí. O Avaí é o 16º, certo? Aí seria 40 pontos. É, hoje seria 40 pontos, certo? 40 pontos seria a nota de salvação. Então vamos lá. Faz 40. 40. 40, o Vasco tem 23. O Vasco tem 23. Ele precisa de 27 pontos. Pontos. É. 27 pontos. Pra empatar. 27, pra empatar. Pra empatar. Então vamos pôr 28. 27 são 9 vitórias. 9 em 19. 9 em 19. Ele ganhou 3 em 19 até agora, hein? Agora, porque veio o Jorge Henrique, Nenê. Porque ele... ganhou do Flamengo, duvido. Ô, Domênico, e se é repetir. Clássico, E se repetir a campanha, faz 26 pontos, velho. É. Não, sim, RG, mas não deve melhorar um pouquinho, porque o segundo turno geralmente é um pouco o mais Vasco difícil. O Vasco caiu, né? RG? Eu, agora pra mim caiu. Agora tá difícil, hein? Ó, pra 27 sair, pontos, porra, cara. Ele está 7 da pra sair. 7, cara. Puta. Olha, 27 pontos. O brasileiro é ponto pra caçamba. Não. Mas essa conta não é. Ele tá 7 pra sair, vírgula. Por quê? Ele não tá 7 pra sair. Sim. Tá não. Ele precisa... Não. Porque... Como não? Porque não tem dá. Tem que perder os outros times tem que perder. Tudo bem, mas ele tá... Hoje é 7 pontos que ele tem que firmar aqui. Sim, mas é impossível. O Vasco, pra sair da zona de rebaixamento, ele precisa ganhar os 3, 4 jogos. E todos precisam perder. Perder. O Vasco, as próximas 3 ou 4. O Vasco, as próximas três ou quatro rodadas, não tem como... Três rodadas, pelo menos, não tem como... Duas vitórias da Série B. Umas quatro, cinco rodadas. Três, ele não sai. O próximo jogo, Goiás e Vasco, é essencial. Porque se o Goiás ganhar, ele vai abrir uma diferença pro Vasco. O Goiás já tem... Goiás e Vasco, próximo jogo. Se o Vasco vencer... O Goiás vencer o Vasco... Goiás, hein? Se o Goiás vencer o Vasco, olha o tamanho da diferença que vai abrir. Se o Vasco ganhar do Goiás, o Vasco depende, continua em último. Depende, se o Havaí perder, fica gente, um pouco menos. Se o Vasco ganhar do Goiás, ele continua em último. E se for o contrário, a diferença abre mais ainda. É, esquece. Aí o Vasco tá ferrado, o próximo jogo é essencial, Domênico. O Vasco tem que ir pra ganhar, ele ganhar o jogo. Mas era essencial ganhar do Curitiba em casa, não conseguir. Mas é confronto direto. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Meu Deus do céu, que chato, desagradável. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Gente, gente! Vamos olhar! Olha lá, o Cauã Raymond bateu no carro lá do Dodô! Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. Paga aí! É só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Aí sim, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. E você? Já visitou a loja do Estádio 97? É, visite a loja do Estádio 97. A loja online do Estádio 97 está na net. Loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time e chega rapidinho na sua casa. Além dos produtos oficiais do seu clube, você vai encontrar o boné do Estádio 97, três modelos de moletom do Estádio 97 que estão legais demais, as camisetas do Estádio 97, as canecas do Estádio 97 e tem um monte de promoções que você vai curtir demais, tá bom? Então acesse lojadoestadio97.com.br. lojadoestadio97.com.br. Fala, narigudo. Ah, manda um abraço pra galera aí, pô. A galera que trouxe comida pra nós, né? Galera que trouxe comida pra nós. Pessoal bacana, hein? Quer mandar inclusive, abraço muito obrigado. Essas paçoquitas aqui sempre quebram meu galho. É muito boa, nem fala, meu. Esse, obrigado. E esse amendoim aqui é show de bola. Meu pai sempre compra de ser isso, sabia? É. Todo domingo ele tá lá. Significa que seu pai tem bom gosto. Um abraço pro Marcelo Girard. O quê? amendoim. É o amendoim com o quê? Whisky. Seu pai gosta de whisky? Mas, ó, esse amendoinzinho japonês é legal. Whisky! É mesmo? Amendoinzinho japonês é top. Um abraço pro Marcelo Girard, pro César Oliveira, pro Reginaldo Canto, pro Rafa Guzmão, o pessoal do Santa Helena aí. Pô, mandaram uns kits aí bacana top, pra nós. Véio. Obrigado, viu, galera? Caramba, os caras aí por obrigado. Aí, muito obrigado. Eu gosto dessa paçoquita aqui. Eu gosto desse amendoim com limão e pimenta. Esse vai pro jogo de hoje. Sofazinho. Paçoquita cremosa, velho, da hora. Um joguinho do adversário. Mas acho que hoje corre risco o adversário lá? Tem que jogar. Hoje é bom. Tem que jogar, porque esse negócio de achar que, porra, vai deitar e rolar, os exemplos estão por aí. É verdade. Até aproveitar que o estranho no ninho que tá aqui, né? São Paulino, né? O Fernando Quelhas. É um mini estranho. Fala do tricolor, Fernando. Eu acho que tem muita chance de abrir uma vantagem para jogar lá no Ceará com tranquilidade. Mas tem que jogar direito, senão de deixar eles gostarem do jogo vai complicar. É, eu tava lendo por coitado alto aí, do mas... Ceará, hein, velho? Coitado. Vem eu tava lendo 68 desfalques do 11, Ceará. É. 11 desfalques. Diz que é... E nem o massagista, acho que... Tá na zona de rebaixamento, eu nem sei, da Série B. Série B. Vem com todos os desfalques do mundo. Contratou 8, mas nenhum dos 8 pode jogar. Ainda vendeu o Marinho, que era um dos principais jogadores. Foi pro Cruzeiro agora. Aquele Marinho que fala que merda? É isso? É, que merda. Aquele Kaique que também jogava lá, tá jogando. O Kaique era da ABC ou era do Ceará? Era do ABC. Tá no Flamengo. Era do ABC. Era do ABC. Na verdade, ele era da base do Flamengo. O Flamengo mandou embora e recontratou. Porque o negócio é bem gerido. Hoje, a partida de São Paulo com o Ceará vai me lembrar muito o Albergue, velho. O Ceará vai estar amarrado numa cadeira, mas é verdade. O Ceará vai estar amarrado numa cadeira, o São Paulo com serra elétrica, foice, facão, pistola, tudo em cima da mesa, fala, tô, usa o que quiser em cima desse cara aí. Olha. Coitado do Ceará. Mas te dá uma zebra hoje, coisa... O vento começa a soprar forte no mundo todo. Mas você sabe de uma coisa assim, né? É lógico. É, nem deve passar pela cabeça de nenhum torcedor de São Paulo a possibilidade da zebra. Mas... É o tipo do jogo que se, pela eventualidade de uma zebra, é uma coisa que não devem nem chegar e falar sobre técnico. É uma coisa que você tem que chegar de jogador em jogador e falar assim, olha, tá aqui. O endereço do RH é esse. É pra mandar embora. Porque não é uma coisa que você deve contabilizar. É o tipo do jogo que você não tem que pensar em esquema tático. Você não tem que pensar em nada. Tem que amassar de disposição. Tá. Hã? Tendo já tá formado o time. Não, é. Não, é. Porque assim, pra você vencer um time como o Ceará. Não precisa de esforço. Nas condições, nas condições. Basta ficar em pé. Você não tem nem que pensar. É o tipo da coisa, você põe 11 em campo. Não, também não é o tipo do jogo que você fala, ah, hoje não tem mais bobo no futebol. Você fala não tem mais bobo no futebol, quando você enfrenta um Figueirense da vida, quando você enfrenta um Goiás que tá na Série A, né, que ainda tá aqui e tal. Agora, você vai pegar um time totalmente reserva, que tá no rebaixamento da Série B, que influência tem um técnico pra um time que vai jogar? Nada! O outro nada. Lado, a única tem que defesa. Ver só pelo elenco do time. É que a diferença técnica é muito grande. Mas a diferença teoricamente é técnica de jogadores que ganham 600, é 500, 300, 200 mil reais, só pelo salário que ganham, os jogadores têm que falar assim: gente, olha, Osório não deveria nem ir pro Morumbi. Distribui as camisas, fala assim: ó, vai lá, você. Chega você... assim: olha, o Milton, dá a camisa pros caras aí e manda aí. Eles se virarem com essa porcaria desse jogo. Porque é uma vergonha. É. Seria uma vergonha absurda. Melhor pensar que é só o Ituano, que é um time fora de série. Esse é aquele jogo, fator psicológico. Ceará vai entrar em campo com a única responsabilidade, que é aquela da hombridade de não ser e não querer não ser. Não passar vergonha. Exatamente. Sim. Então vamos pro tudo ou nada. Agora o São Paulo tem que fazer prevalecer isso. Meu Deus. Tem que, nossa, mas meu passar Deus. O carro. É igual Inter e Ituano, gente. É a mesma coisa. O melhor adversário dessas oitavas de final. Quem pegou foi o Inter e depois o São Paulo. Esses caras que estão vindo, eles sabem disso. Eles têm consciência disso. Então eles vão jogar pra quê? Pra não serem humilhados. Ah, eu acho que o Ceará ainda é mais fraco do que o... Porra, mas é lógico. Mas o Ituano não joga série nenhuma. Ah, é claro que é. O Ituano é fora de série. O Ceará ainda joga bem. Ah. O Ituano nem na B tá. Desculpa. O adversário é mais fraco do que o Inter. Desculpa. Você acha? Desculpa. É muito o Ceará é mais fraco que qualquer time do interior paulista. Claro que é. Concordo plenamente. Totalmente. O último da B, Portuga. Mas o Ituano nem na série, tá, gente? Não, mas você não tá entendendo. Quando joga o campeonato paulista, ele dá uma encrespada. O que acontece? Quando você pega os times do interior paulista, eles pegam os jogadores que estão aí, os melhorzinhos. Nossa. Aí quando acaba o campeonato estadual, eles todos vazam pra jogar pelas séries B e C do Campeonato Ceará, Brasileiro. Esse Ceará versus... Mas esse Ceará não tem nada. Esse Ceará versus o Ituano que você tá falando, em quem se aposta? Ah, RG, eu ainda fico com a minha opinião que um time que joga a Série B é melhor do que um time que não joga a Série B. Portugal tá batendo pra lá. Não, eu pressionei ele e voltou. A minha opinião é a seguinte, que um time que joga pelo menos a Série B, apesar de ser lanterna, é melhor do que um time que não tem atividade profissional, gente. Este Ceará, eu tô perguntando, fiz a pergunta. Este Ceará que vai jogar contra o São Paulo hoje, versus o Ituano, em quem você aposta? Este Ituano que vai jogar contra o Inter, aposto nesse Ceará. É que o Ituano não deve ter ninguém, gente. É que o Portugal agora ele quis falar, sou machinho, vou segurar o que eu falei. Segura aqui o meu... Se lascar. Dá o seu palpite, estranho, Fernando. Pra hoje, hein? 3-0. 3-0? Pra quem? Ah, 3-0 tá bom, já tá bom. Pra quem? Vai que o ouvinte viu alguma coisa no Ceará. É, e a gente não joga com a ajuda do juiz, né? Ah, então não, não joga. Imagina se jogar. Vai jogar com a ajuda do juiz, imagina, né? Imagina se então, jogar. Vai, deve ficar 3-0, tá bom. Aí você começou agora a dar uma pedrada no Domênico mas por que que você tá reclamando? Não, mano, é do senhor mesmo. É engraçado, eu falei que a gente não joga com a ajuda do juiz, eu não sei o que o mano sai reclamando, cara. Eu? Por quê? Não, pelo contrato, defendendo o Domênico aqui. Não tem Domênico, não. Não joga a sardinha aqui pra cá, não, filho. Segura tua onda aí. Segura tua onda que vocês fazem com o juiz aí, ó. Sardinha eles não vão jogar porque estão entalados. Ah, é verdade, tá entalado. Desculpa, RG. E você viu o que eu falei, RG? Você tem que me parabenizar, desculpa. Porque, Domênico... porque eu falei pra você, vai que é legal, RG, vai que é fácil. Eu falei pra você, vai. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Título, seu coitado. 2-0 em cima do bucho de vocês. Vai, filho. Coitado, não ganha nada teu time aí. Está na casa de vocês. Só Parmalat, vocês e ganhamos dentro da casa de vocês. Dentro da casa de vocês. Coisa 100% daquele chiqueiro novo lá. Segue o jogo, sem falatório. Estádio 97 tem oferecimento da Esser. Olha só, amigo, em agosto, a hora é Esser, a maior oportunidade do ano pra você comprar o seu imóvel nas melhores melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagem para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Acesse o site esser.com.br ou liga lá para Esser, amigão. 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser, só em agosto, hein? Esse era o nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Hor, pro Guilherme, pro Paula Gil e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, soltando mais um avião. Ah, olha o avião. Anotou? Esse é o avião que te leva a Barcelona pra ver YouTube. Anota aí, cara, anota aí. Tem que ter o passaporte. Já viu o regulamento? Vai lá, 97fm.com.br. Clique na página de promoções e saiba como concorrer a essa viagem para ver YouTube em Barcelona. Tudo por conta da Energia 97, com apoio da Singapore Airlines. É, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo e também apoio da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Vamos trazer ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que também vêm no oferecimento de Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, Dudu. Alô? Alô? Quem fala? É o Alex Spoina. Oh? Alex Spoina? Spoina. Isso. Spoina. Spoina. E quantos anos você tem? Tenho 37, Dodô. RG número 2, quinta-feira, 3.7 aí. O que você acha? Ó, oh, você não vai fazer isso. Eu acho que o cara tem que tomar cuidado. Ah, olha a RG com o quê? Você não vai falar isso. Vai, deixa ele falar. Não, o cara tem que tomar cuidado. Porque o cara passa 16, 17 anos. Igual mano assim? É. Aí resolve. Casar? É. Aí chega lá, velho. Na frente do padre. Depois de todos esses anos. Manda a namorada. Aí, o que o padre fala? O que o padre fala? O padre... E o cara concorda rapidinho, achando que vai ser fácil. O que ele fala? Você aceita a Thaís como sua legítima esposa? Aí. Olha, sensacional. O cara fala, velho. Ah, entendi. Sensacional. Salvou a hora. É gênio, velho. Muito bom. É forte a revelação que ele vai fazer. Foi boa. Lógico que foi boa. Domênio, tô na Rede TV todo dia. Puta, você, não aguento mais você também. O bagoche, assiste lá. Para. Brincadeira. Tô armado essa porra, viu? É forte. É forte. Velho, aí, o bairro, hein? O bairro aí vai pro Benjamin agora. Quero ver se ele vai. Sabe. Vai que ele tá aí, o Benjinha, vai. Jardim Borborema. Ó, Benjinha, Borborema. Ridículo igual, é igual. Professor, que trouxa, né? Oi. É igual. São Bernardo. Peraí. Quantos jardins tem? Tem um monte de jardim, né? Conheço um em São Bernardo. É esse? É isso aí, São Bernardo. Então, chupa esses ridículos que estão aqui. Sempre assim. Maltratando os ouvintes, sendo mal educado. Por falar em São Bernardo, o que você quer aqui, você? Você convocou o pessoal. Tá, convocou, não veio ninguém. Veio o cinco negro aí, pô. Tem cinco mané aí. A gente fez um churrasco no domingo, então. Teve um pessoal. Hoje o pessoal não apareceu. Não apareceu. Olha aqui, ó. Tem cinco trouxas aí. Cinco. Como cinco trouxas? É, trouxa. Cinco trouxas lá embaixo. Gritando. Esses cinco trouxas. Olha, Beleza. Um bandeirinha vermelha. O Brasil, pro inferno. O Brasil é a pátria educadora. Vai você também pro inferno. Não aguento mais você também. Pede pra sair, você. Pede pra sair. Segue o jogo. Melhor. Acabou meu fone aqui. Velhinho, aí, qual que é o time, hein? É o único tricampeão mundial. Ah, peraí. Tem assim? Controvérsia, hein? Como assim? Ih, rapaz, olha lá. Aí, mano. E aí, amigo? Ah, não tem controvérsia nenhuma. O Mantic que não. O Mantic que é só pra FIFA. Não, lá controvérsia nenhuma. Olha aí. Você não FIFA, fala, não? Não. FIFA unificou os títulos. Ah, não. Então você assumiu. Não há nenhuma controvérsia. Não, tá no site da FIFA. Ela discrimina o que é intercontinental e o que é mundial, mas a FIFA reconhece. Agora vale tá no site da FIFA lá. Ô, quando aparece lá, eu respeito. Ô mano, eu queria fazer um elogio pra você aí, mano, porque eu ouço o seu programa aí há uns 15 anos aí. E é a primeira vez que eu vejo ele fazer uma análise decente dessa porcaria do time dele. Porcaria a sua vida. Nossa, mano. Porcaria a sua vida, velho. A vida não. Ó, é mais um. É mais um que se tiver lá ali de bobeira no bar, poderia chegar ao Esquadrão da Morte. Ah, juiz, é juiz. Poderia. É mais um que ia dormir embaixo da mesa de bilhar, viu, Domingo? Manja, quando não fala assim. Diz que tá com a promoção no bar, diz que a cerveja é 1,50 a cerveja, só que tem que tomar no local. Não pode ir embora, não. Tem que tomar a cervejinha. Ah, é. Ô, mano, amigão. Ô, Sombra. E aí, esse jogo de hoje, você vai pro jogo, vai acompanhar por pay-per-view, como que é? Vou acompanhar pelo pay-per-view, pelo Esporte TV, né, que é onde vai passar hoje. Bom, mas jogo tranquilo hoje, hein, Sombra. Então, é, olha, só um minuto, não é pay-per-view, hein. Copa do Brasil não existe pay-per-view, hein? Na verdade é, porque se a TV apaga, você tem que ver pagando. É, mas não é... Não, bom, mas não é pay-per-view. Se porque... você paga a TV a cabo, então... É, mas eu pago você. TV a cabo e quando o Palmeiras joga aqui no Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver se eu não pagar. Não, mas então pagar você paga duas pagar. Vezes. Então é pay-per-view duas vezes. É, paga e paga. Mas nesse caso é só quem tem a TV fechada, já não precisa pagar pay-per-view. É verdade. Mas, ô, amigão, e aí? Mas é jogo que gera ansiedade ou é, tipo assim, é só ansiedade pra saber que hora sai o primeiro gol? Não, é só gerar um gol, não é uma pergunta, pergunta, né? É no mínimo 4-0. Olha, mínimo, olha. Entendeu? É, não tem condição de se perder para um sub-20 ainda misturado com o time reserva do Ceará. Olha, rapaz, futebol. Futebol já vi muita coisa estranha, hein? Não, mas é verdade. Já vimos muitas coisas bizarras no futebol. Mas 90% das vezes mas, dá lógica. Mas seria o grande fim da picada. Seria o absurdo. Se o jogador perder hoje, fica evidente que o que derrubar técnico. Não, calma. Não, Domênico, vai na não, se perde pode o jogo desses. É uma vontade, Domênico. Se perde um jogo desses, Domênico, aí desculpa. Aí eu concordo que o São Paulo é muito favorito. Não, muito se perde um negócio desses, é pra derrubar técnico. Isso é pra derrubar técnico. Aí às vezes acontece. Seria de má você, vontade, né? Seria... Olha aqui, vai correr pra não chegar. Não é, Sombra, não, Sombra. Não, sombra. Não. É, às vezes acontece, mas acontece, às vezes... Lógico que acontece. Não, o futebol nos mostra muitas coisas. Não. Eu acho, se eu tivesse que apostar, claro, eu ia no São Paulo, não é fácil. Coluna 1. Mas, gente, não pode descartar a zebra. A zebra existe no futebol ou não existe? Não se descarta. Vamos supor a zebra, que o São Paulo começa a bater, é, bola na trave, bate no zagueiro, não entra, bola no zagueiro. Um contra-ataquezinho, os caras fazem 1-0. E aí? Domênico. Mas como Domênico? Eu tô errado? Não, você tá eu certo. Eu acho que o São Paulo... Vou repetir pra não dizer que eu sou... O São Paulo hoje deve ganhar um jogo fácil. Mas não pode descartar futebol, gente. Não, o Domênico, ele tem razão. É mas... Meu time é rei de fazer essas coisas. Ô, Sombra, meu time é rei de fazer isso. O Domênico, você tem razão. Palmeiras e Santo André, todo mundo falava... É, quem não tem... O Asa. Mirassol. Aí, pô. Domênico. Mirassol, aí, ó. Você ouvinte tem, me ajudando. Você tem então, razão, assim, mas... Todo mundo falava que o Palmeiras ganharia, ué. Você tem uma dose de razão. Só pode Ponte Preta. Semifinal da Sul-Americana. Não, mas eu não posso comparar a Ponte Preta... Não, não tô Ponte Preta é o Barcelona. Não, mas todo... É. Mas ninguém descartava que o São Paulo perderia pra Ponte Preta. Não. Bragantino. Muito diferente. Bragantino. Não, muito diferente. Muito diferente. Ué, o Bragantino. Não, eu ainda acho diferente, Você acha diferente o Bragantino? Acho. Eu acho sim, sabe, Domênico? Porque há contextos um pouco diferentes, cara. Nós estamos falando aí de um time que tá é último lugar mesmo? Ceará é a lanterna da Série B. E nós estamos falando de lanterna. E lanterna com louvor. Não é um lanterna que tá aí brigando pra sair. Agora, o Domênico, você tem razão. Não, eu sei, mas... Futebol tem que ser jogado e tudo pode acontecer, isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, só existe uma hipótese de você chegar e falar assim, que não é sacanagem. É do time realmente, você chegar e falar assim, olha, meteu 5 bolas na trave, então, o outro goleiro foi o mágico. Monstro. Uma monstruosidade de você chegar e falar assim, olha, puta azar. O juiz meteu a mão. Agora, se é daquele jogo que você fala, porra, os que nego não conseguem chutar no gol. Aí é diferente. Aí é diferente. Diferente. Aí é diferente. Aí é sacanagem. Aí derrubaram o treinador. Aí é sacanagem. Aí derrubaram o treinador. Aí derrubaram o treinador, velho. Aí é sacanagem. Aí sim. Mas, caso contrário, mas eu vou ser sincero. Não é, nem, por exemplo, eu não devia nem estar falando isso, porque eu nem acredito. O São Paulo perdeu pro Goiás. E nem acredito em sacanagem. Acho que foi só uma noite infeliz. Para mim, o São Paulo mesmo é aquele que estava jogando bem antes. Sim. Para mim, foi apenas uma noite infeliz. Mas ninguém pode dizer que o São Paulo possa não jogar de novo ruim, ué. Não, mas ninguém, óbvio. Ô, Sombra, e aproveitando isso que você está falando, Eu sou totalmente contra esses torcedores que estão criticando o Osório. Acho que o trabalho dele ainda vai levar um tempo pra dar os frutos que a gente espera que dê. Você tem razão, Um técnico também não faz milagre. Não adianta você dar uma zaga do nível da que o São Paulo tem pra ele e falar pra ele, ó, você não vai mais perder nenhum jogo. Não, e também é outra coisa, existe, viu? Não existe. Eu vou dizer também outra coisa. Também, a zaga do São Paulo, ela não é boa. Mas também não dá pra dizer que, nossa, ela é a pior do mundo. Também não é a pior do mundo. Ela é uma zaga razoável, como tantas outras que tem dentro do futebol brasileiro. Ela também não é a mais vazada. Ela aí tem poucos... Quer ver? Vou pegar a tabela aqui. Ela também não é tão diferente do resto, cara. Eu acho que ela é uma zaga desatenta, Sombra. É uma zaga desatenta. A gente toma gol que não deveríamos tomar ali no miolo da zaga ali. O cara tá olhando não sei o que pro céu lá, o cara passa no meio da zaga. Ela é uma zaga mal protegida pelos volantes que são ruins. Na minha opinião, a única zaga que se destaca em termos de números positivamente é a zaga do Corinthians. Eu acho a zaga do Corinthians uma boa zaga. Na minha opinião. O resto, a gente vê aqui, olha, tudo na faixa de 18, 21 gols. De 18 para 21. Não, pra mim não é nada do outro mundo, não é nenhuma grande diferença. Tanto é que às vezes em um jogo. Tanto é que São Paulo tomou 3 no último jogo, né? Então pra mim isso não é nada do outro mundo. Aí você vai ver uma zaga que realmente chama atenção. Flamengo tomou 28 gols. Aí você fala, opa, 28. Agora a maioria dos times tá aí trafegando aí por 18 e 21, cara. Ponte, Inter. Sport, Atlético, Palmeiras, Fluminense, Galo 18. Ou seja, todos esses times que eu tô falando estão tudo na faixa de 18, 21. Tudo na faixa de 18, 21. O Corinthians levou quanto? 14. O Corinthians é o único que tá bem mesmo distante do resto. Mas não é só o Tite. É uma característica dos times do Tite tomar poucos gols. Defensivamente é um time muito bem formatado. E se você vê, quanto que é os gols pró do Corinthians? Agora você vê que coisa incrível. Mas quando você vai julgar o trabalho de uma zaga, gente, não dá pra falar só de zagueiro e goleiro. 27. E quem é o primeiro? Quem fez mais gols? Não, mais gols fez o Galo, 33. Mas quando você vai fazer o julgamento aí de uma defesa, não dá pra chegar e falar, mas a zaga é ruim. Goiás tomou 16. É os volantes. Quando você analisa o sistema defensivo de uma equipe, você tem que começar com a marcação lá no ataque. Tá certo? A marcação, quando você tem uma todo, boa defesa, é o todo. O atacante ajuda lá pressionando o zagueiro pra ele dar chutão pro meio, não chegar com qualidade com a bola no pé. Você tem um volante na frente da tua zaga, que é aquele cara que vai lá e já dá um combate defensivo muito bom, e a bola muitas vezes chega mastigada pro zagueiro. Não dá pra chegar e estourar tudo na defesa e falar, o Tolói é uma porcaria. Isso é ser muito, muito vago. Agora, o velho chamou uma atenção aqui. Vamos, Benjamin. O São Paulo teve sérias dificuldades para entrar na zaga do Goiás. A segunda melhor zaga do campeonato, vocês viram qual que é? 16 gols. Goiás. Que tá na zona de rebaixamento. E o Joinville também vai cair e sofreu menos que muitos lá em cima. Tem 21. E engraçado, o Joinville tem o mesmo número de gols tomados que o São Paulo. É que ele faz O problema é que não faz. Tem o mesmo número de gols tomados que o São Paulo, que o Sport, que o Atlético Paranaense, que a Ponte, que o Inter. Tem menos gols tomados que o Flamengo, que o Santos. É que o Joinville empata bastante. É que produz pouco no ataque. Só uma informação, tá 2x0. Você é esperto, hein? Tá acompanhando. Tá 2x0 pro Internacional já, viu? Inter e? Ituano. Inter e Ituano. Normal, hein? Acredito que o jogo seja em Itu ou não. Não, o jogo é em Porto Alegre. Isso. 2x0. Ô Alex. Oi. Quer falar mais alguma coisa do tricolor, Alex? Quero sim. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. Não é chutando carro de jogador que o time vai entrar no eixo. Tenho as minhas críticas com relação ao nosso presidente, mas acho que ele está tentando botar o clube nos eixos, principalmente financeiramente, num momento difícil do país todo. E acho que a gente tem que ter um pouco de paciência também aí com o time. E vamos torcer aí para o time melhorar e engrenar. Lógico. Pelo menos voltar aí a uma partida anterior, né? Se voltar ao nível aí do que jogou contra o Corinthians, o Figueirense, o Galo, já tá bom. Contra o Corinthians a gente pode jogar bem quanto você quiser, que com os dois bandeirinhas abertas e o juiz entrando pelo meio. Olha a desculpinha de perdedor aí. Assume sua incompetência aí, Mané. Empatou. Assume sua incompetência aí, ô vacilão. O primeiro jogo que não teve ajuda do juiz aí nos últimos 4, eles perderam. Mané. Assume sua incompetência aí, ó. Eu vi o Atlético Mineiro aí. Por que o Atlético Mineiro não vai reclamar da arbitragem? Não conseguiram ganhar do Figueirense em casa. Vai te catar, rapaz. Vocês, Atlético Mineiro, Grêmio, todo mundo. O Alex, um abraço pra você, boa noite. Ô, mano, só queria mandar um abraço aí pro pessoal do... O Mano e Sombra, queria mandar um abraço aí pro pessoal do Bandido Futsal. Queria parabenizar vocês pelo programa aí. Mas que dia que você joga? Queria mandar um pouco pra minha noiva. Mas pera lá, vamos analisar. Que dia que você joga? Domingo de manhã. Aí tá bom o horário. É, naquelas. Que horário de manhã? Se você quiser trazer um time pra nós aí, pode trazer. Das 8 a meio-dia é manhã, bacana. Que hora que você joga? Eu jogo das 8 às 10 da manhã. Não, 8 horas de manhã, né? 8 horas, velho. É aquele cara que voltou do trampo, mano, guarda noturno. É das 9 às 11, ó. Nossa, tá de brincadeira, horário bom, velho. É das 9 às 11, é horário top. Você nunca jogou bola na vida, mano. Você nunca jogou bola na vida. Tá de brincadeira, você é o dono da bola, seu comédia. Aqueles time de firma, você joga em time de firma, velho. Cheio daqueles gordinhos zoados que não sabe nem chutar, mano. Qual que é o nome do teu time mesmo? Sou Bandite Futsal. Como? Bandite. Isso. Um time tem nome de cachorro. Time tem nome de cachorro. Cachorro do JQuest, velho. Tá de brincadeira, velho. É isso aí. É comida de cachorro, velho. Qual foi o último título que vocês ganharam, velho? Copa São Bernardo. Copa São Bernardo, mas quem jogou? O teu time. Não, era o time dele e o time do primo. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. É muito time, parceiro. O time joga de colete, tio. A hora que você quiser, tá de brincadeira. Tem nem fundamento, Portugal. Ô, teu time tem. O número do teu time é de fita crepe. Os caras entram com meião de cada cor. Os caras conhecem o time de arco-íris lá, velho. A hora que você quiser, mano. A hora que você quiser, só marcar. Tamo aí. Vamos marcar, vamos marcar um contra com o time da rádio aqui. Eu quero ver. Falou. Valeu, mano. Obrigado aí. Ô, RG, queria mandar um amuela pra minha noiva aí, pra Danila. Quem? Danila. Danila. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de enfiar o espaguete no molho, hein, velho? É, isso aí. Parabéns, rapaziada. Parabéns pelo programa. Ouço vocês há muito tempo aí, viu? Falou. Obrigado. Valeu, cara. Até obrigado. Mais. Ô, velho, todo espaguete é só no molho ou pode ser, de repente, só um alho-óleo? Aí é maravilhoso. Hã? Alho óleo só? Nossa, nossa, aquele queijinho ralado. Nossa, olha. Isso realmente, Masterchef, é uma boa cozinha. Deve comer bem, equilibrado, bom cozinha. E você, menino, estranho? Como que você prefere o espaguete? Com molho branco. Molho branco, olha aí, tá vendo? O Benjo, eu não vou nem perguntar que dá desgosto. O Domênio come sem molho. Ele já tá se escondendo dentro do saquinho do Santa Helena. Como é que gosto. É? Macarrão pra mim, qualquer jeito, viu? Você gosta? Qualquer macarrão? Gosto. O rosé é legal também. Ó. Ah, o rosé, olha. É, Domênico. O Domênico é só se enfiar macarrão nele. Macarrão, velho, é bom de qualquer jeito. Tá chicoteando, né? Macarrão é macarrão. Dodô, manda um abraço pro Bertella, palmeirense que te adora. Bertella é gente boa. Um abraço ao Bertella. Lembra do Bertelli? E o Bertelli, Davi Bertelli. Davi Bertelli. Palmeirense roxo. Davi Bertelli. Grande Bertelli. É brother nosso, amigo. Continua. Ele abandonou o Palmeiras, hein? Quem abandonou? Abandonou. Você tá louco que abandonou? Verdade. Não, senhor. Palmeirense não abandonou. Não com o nosso time. Ele continua firme ouvindo a gente. Nossa, Bertelli é brother, irmão. Todo mundo tá fazendo economia, irmão, mas... de Abel, hein? Hã? Não, olha, o Domingo é cheio de falar, irmão. Caim era irmão de Abel. Há discordâncias. Todo não mundo... Era? Fez DNA no Ratinho. Então, andei lendo uns textos interessantes, viu? Depois eu te passo. Música com o irmão. Hã? Vem, irmão. Vamos seguir com fé. Tudo que ensinou quem? O homem de Nazaré. Você foi rapidinho no irmão, hein? Tem que ter questionador, né? Gostei. Todo mundo está fazendo economia, mas para comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá para economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções para toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$150, você parcela em até 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping D e em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. Mega Shop com 2 Gs, tá bom? Mega Shop Outlet. Sua hora é agora. Estádio 97. Você está falando agora de espaguete, eu vou passar agora no Pão de Açúcar até. Ô, Dodô, vamos falar do Pão de Açúcar, Dodô. Ah, rapaz, você sabe que tem novidade no Pão de Açúcar, né? Tá sabendo? É, meus amigos. Você tá falando mesmo da Amistel? Tô falando, a Amistel acabou de chegar ao Brasil. Ó, o Sobra tá ligado aí na cerveja Amistel, né? Sim. E olha, pode comemorar você, meu amigo, que tá aí ouvindo, você que tá no seu carro agora aí, nesse trânsito desgraçado, você que já chegou em casa, né? Você que tá no trabalho, olha só. comemore. A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou em todo mundo, viu, Portuga? Todo mundo gosta, hein? Aproveite para conferir hoje mesmo no Pão de Açúcar, hein? A Mistel é lá, no Pão de Açúcar. E se beber, atenção, beba com moderação. Mais um jogo correndo, Sombra, Paysandu e Fluminense 0-0. E pelas informações, só dá papão lá no Mangueirão. Nossa, o Paysandu, cara. Paysandu e Fluminense. É, tá na Série B o Paysandu. Que coisa, hein? Olha aqui, mensagem chegando. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Rodolfo Ferrari, chupa mano. Sem ajuda dos juízes fica difícil, né? Toca a buzininha de Fusca aí agora. Ai. Quem... essa frescura de falar de árbitro. Quem é Luciano mesmo? Prazer, Lucas Lima. Ha, ha, ha. RG, toca a buzina marítima que o navio do Peixão quer passar. É, Luciano, aí, convocado, mesmo machucado, para a seleção olímpica. O Lucas Lima vai jogar onde? A diferença Portugal. Do transatlântico. Ai, ai, no ai. Máximo em Portugal, velho. E fechou mesmo o Lucas Lima lá, vai jogar em Portugal? Hã? Fechou. Lucas Lima? Fechou. Não, ainda não, mas ele tava sendo cotado lá. Escuta e cogitado para jogar lá. Escuta aí, ó. É buzina. Tá com a guitarra desafinada, velho. Tá com a guitarra desafinada, né? Buzina de nada. Eu vi. O Fluminense tá empatando. Aguinaldo Marciano de Souza. Marciano. Prezados, como faço pra eu e mais dois amigos assistirmos o estádio ao vivo na rádio? Se você falar direto com o bar@97fm.com.br, ele vai pedir R$220. É verdade. Se você mandar e-mail pra qualquer um de nós aqui, é de graça, é só agendar o dia. De graça, porque a gente é tonto também. Ah. Não, que é tudo errado. Que é bom é pago, velho. Vê se você consegue assistir um striptease de graça, velho. Você não assiste. Vê se você consegue assistir o show do Pavarotti de graça, velho. Mesmo porque o Pavarotti já morreu, você não vai poder assistir porra agora nenhuma. Agora não, além. Você pode. Mas, por exemplo, em Las Vegas, velho, tem show da Celine Dion, tem show da Jennifer Lopez. Tem show. Quem você mais? Queria ver a da Cher. Você queria ver, se fosse pra ver o strip, você queria ver da Cher ou da Celine Dion? Ah, nenhuma, hein? Nenhuma. Também não. Zoado. E você, Benjamin, você gostaria de ver um show, por exemplo, se elas tivessem que agregar um strip no show, Cher ou Celine Dion? Cher. Da Cher você queria ver? Cher tem 100 anos. Ah, mas a Cher é mito, né? É emblemático. Mas ela faz um gênero que de repente dá a impressão que ela vai tirar o vestido e vai ter um binguelo, cara. A Cher, ela parece um manjar, se cara. Tiver, isso, se véio. Tiver o binguelo... Não faz não, não faz não. Se tiver um binguelo, a gente pede pra ela botar a roupa de volta. Ah, não é binguelo, é pinguelo. O Domênico tava comentando isso, que ele tem até um negócio pela Cher. Que negócio, velho? Eu tô vendo. É. Pela Cher? Você tá louco? Você é um fã-clube da Cher? Não, eu nunca tive. Mas Cher tem umas músicas boas. A Cher não, mas vou te falar. Ah. Mulher sexy, que hoje é uma senhora, mas vou te falar. Ah, é a Diana Ross. Rapaz... Diana Ross ao vivo. Já foi, isso que eu tô falando. Não, não foi, nem foi, não é? Foi sim. Nossa. O Domênio gostava da Cindy Lauper. Boa. Ah, mas tá velha, gorda, caída. Acabei de falar, gorda não, tá. Ah, deve estar gorda. Acabei de falar que hoje ela é uma senhora. É. Mas foi... Pra quem gosta de Marília Gabriela. Quem gosta? Pra quem gosta da Marília Gabriela. Quem gosta? Eu? Eu não. Ah, não, não é? Não, eu não. O amor aqui. Não, o que eu disse é que uma mulher... Não, não, eu não falei isso. Eu falei a Maria Gabriela, que ela faz... Marília. É, a Marília Gabriela. Tô letrando Maria Gabriela. Não, a Marília Gabriela, ela fala aí de sexo, dessas coisas. Isso daí acaba aguçando a curiosidade dos outros, não a minha. Mas, por exemplo, uma coroa que é legal. Por exemplo, Maite Proença. Maite Proença é uma coroa legal. Ela foi morar em Nova York. E a Bruna Lombardi? Mas ela falou que vai ficar nua se o Botafogo subir. A Bruna Lombardi é uma coroa legal. Com 60. Gols! É uma coroa bonita. Cristiane Torloni. Aí já desce um pouco a nota. Desce um pouco a nota. Não, acho que não, desce um pouco a nota. Mas passa de ano. Não, passa de ano a Cristiane Torloni. Quem? Yoná Magalhães. Você tá louco, mano? Como assim? O Bá gosta da Renata Sorraia. Por exemplo, o pessoal ele tá cacilho da escada, sabe? Elizabeth Savala. Elizabeth Savala. Elizabeth Savala. Tamara Taxman. Você tá de brincadeira. Natália do Vale. Já foi. Outra que é bacana, ó. Coroa. Helena Ranaldi. Pra vocês analisarem, por exemplo, RG número 2. Pra que você possa analisar o meu parâmetro, imagina uma mulher. Certo. Aí você imagina, por exemplo, ela curtiu a noite inteira, foi pra balada lá, sim, derrubou bebida no corpo. Tá suada. Sim. O meu perfil é aquele tipo de mulher que pega assim, ó. Por exemplo, Flávia Alessandra. Aconteceu tudo isso, 10, tá suada. Nota tá suada. 10. Derramou champanhe assim, sim, no corpo. Chega em casa, o que ela vai fazer? Vai tomar um banho. Sim. É normal isso. Vai tomar um banho. Tem outras, por exemplo, as que o Portuga gosta, geralmente deita, tô cansada, deita e dorme. Dorme. Com cheiro de cigarro, não, marca de bebida. Essas aí que eu gosto, amiguinho. Essa sua as toma um as banho. As que eu acho legal são as limpinhas. Essa gosta, vou explicar agora pro vídeo. As legais são as limpinhas. Vocês que me entendem vão entender. Essas que o mano gosta, essas vão tomar um banho e vão ficar com dor de cabeça e vão dormir. Não vão querer as nada, que eu gosto, mano? Elas não vão tomar o banho, mas elas também não vão dormir. Vocês estão me entendendo? Entendo, né? Então é mal ou menos isso. Ó, por exemplo, a Vera Fischer. É mal ou menos isso, entendeu? Ou não? A Vera Fischer tem cara de que volta da balada, perdeu uma sandália no caminho, deita e dorme com o pé sujo, velho. E volta descalça, né? Então, volta descalça. Com a sandália aqui nas costas. Edson Mozambani. Quem é desse ano? Comunico que amanhã tem Mozambani na Vila Maria, final do samba lá. Comunico que na noite de ontem um caminhão sem freio capotou na primeira curva da estrada de Santos, espalhou sua carga de gambás e galinhas pra estrada. Nossa, nossa. Não, distribuiu apito pelo chão, né? Foi pena pra todo lado. Olha a inveja, olha a inveja. O Davi Yuki. Quanta inveja. Gosto muito da ideia de volantes bons defensivamente, um bom cão de guarda. Todos os times campeões têm um ou até dois. O concordo. São Paulo nunca mais teve um bom ou ótimo volante. Concordo com o cara aí. O José Thiago Zacarias Aleixo. Boa noite, pessoal. O Osório é um puta técnico. Vamos torcer para ele ficar e ser bancado pela diretoria. E se ficar, vai ser bom para o futebol brasileiro, não só para o São Paulo. E o jogo do Inter já está 2-0 para o Inter aos 40 do primeiro tempo. Viu? Não disse que era o time era fraco. O Alex Donaire, um grande abraço. Mas eu não precisava dizer que o Ituano é fraco. Fraquíssimo. É, o Ceará é melhor. Um grande abraço a todos. Só vocês para nos distrair no nosso dia a dia. O metrô hoje está uma zica total. Linha amarela sentido Itaquera. Coringão pisou na bola ontem, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vocês acham que vai ter lotação total no jogo da volta? Já compraram? Vai, tá, porque já tá houve a venda antecipada. Vendeu mais de 35 mil. Mas se pudesse devolver, uma galera devolvia. Não, né? Claro que não. Devolvia, Dodô? Devolvia? Imagina, os caras vão. Não tem aqui linha amarela. Aqui não é modinha não, tiozão. Devolvia. Aqui não é modinha não. É linha vermelha, não é? É, linha amarela baixou até a luz, gente. Vocês estão loucos. É que o cara pintou, vai que o cara pintou de amarelo. Acho que é o Haddad passou a lata de tinta vermelha na amarela, velho. Não, mas a linha amarela é essa daqui que passa aqui na Consolação, né? Não, mas saber se o prefeito não pintou a amarela de vermelho. O cara falou até Itaquera. Mas saber se não tem a ciclovia dentro do metrô, dentro do vagão. Agora cabe, porra. Ué. Olha, o Freire, ele manda aqui, olha, não acredito mais no futebol. Ele fala assim, o futebol é uma decepção em nosso país. Entretanto, vocês conseguem transformar essa massa falida em alegria. É nóis. Abraços e sucesso falida a todos. Cláudio Freire, obrigado. Valeu. É nóis. Ouvinte desde 2001. Freire, muito obrigado, cara. Perdeu o Freire, a carreta do mano. O Vitor Moura. Joinville não cai, hein? Tá jogando bem. Vocês estão vendo os jogos do Joinville? Perdeu para o Grêmio por muito pouco. Pegando o Cruzeiro 3-0. Tá ganhando de todo mundo. Meu amigo Calef João Francisco garante que o Joinville cai. Encontrei o Calef ontem. Encontrou? Que abraço, legal. Calef. Ele garante que o Joinville cai. Ei, mano, uma pergunta. Se o Corinthians... Fala estranho. Não, eu só queria falar uma coisa que o cara falou aí dos volantes do São Paulo. Eu acho que esse Breno que tá voltando... Ele foi preso lá, mas... Você lembra do Breno quando ele tava no São Paulo antes? Você é muito novo, né? Não lembra? Não. Jogava bem. É, mas agora que ele tá voltando, acho que ele tem um futuro aí. Também acho. Também acho. Tá, eu vi um jogo dele e ele tava jogando bem. Tomara que ele se adapte bem a essa função, que vai ser muito bom pro nosso time. É porque é um volante mais preso. É maldoso, hein, Portugal? O Breno é um volante mais preso. Mais preso? Não, mas agora tá mais solto, né? Aliás, mano, teve um rapaz que mandou e-mail pra mim, que eu até lembrei agora, só ia falar, eu tinha comentado, ia comentar a respeito desse assunto, mas não comentei. O Ribeiro Underline Thiago mandou aqui. É verdade, pato no Palmeiras? Porque surgiu um boato. Surgiu um boato que o Alexandre Matos estava reunido, se reunindo, viram, né? Sim. Ele junto com o Andrés para resolver esse papo. Eu acho que é boato. Você queria? Eu não queria. Não tem nenhuma informação. Eu não tenho nenhuma informação a respeito. Não tenho. Esse tipo de informação, Domênico, o pessoal joga no ar aí, mas basta o ouvinte também ter um pouco de bom senso. Se o Corinthians ele recusou uma proposta do Galatasaray por 5 milhões de euros, você acha que o Palmeiras pagaria mais do que 5 milhões de euros para o Alexandre Pato? Não, mas pode pagar menos e o Corinthians aceitar. Duvido. Qual que é o intuito disso, Domênico? O Corinthians poderia ceder para o Galatasaray. Não ia reforçar um rival e ia ganhar mais dinheiro. Qual que é o intuito de ceder para o Palmeiras? Não sei se eles têm essa... do Galatasaray. Mas o que, que é melhor? Claro pegar que o que o Palmeiras oferece ou perder agora. Tudo, mano? O que, que é melhor? Pegar de brincadeira? Oferecer o quê? Você acha que o Palmeiras ofereceria uma quantia maior do que 5 milhões de euros? Não sei, não. Acho que não. Claro que não. Desculpa, gente, mas assim... Acho que não vale também. Seria um contrassenso gigantesco da parte do Paulo Nobre fazer uma contratação dessas. Imagina, isso é absurdo. Seria absurdo. O Palmeiras tem um monte de atacante. Seria uma loucura, porque o Palmeiras hoje não precisa do Pato. É outra coisa. Oh, acabou de chegar uma. Tem um negócio chamado raciocínio lógico, velho. Tem um negócio chamado raciocínio lógico. Não, é verdade. Se bem que o RG, o Barrios, quem pagou não foi o Paulo Nobre, hein? Barrios quem veio pela patrocinador. Pela patrocinadora que banca salário e tudo. É? É. E, não, essa, mas... e essa patrocinadora diz que vai investir muito dinheiro no Palmeiras. Mas como que funciona? E gostaria de ser a nova Parmalat do Palmeiras. Mas pode isso? Alguém pode. De fora do futebol pode. Comprar e ser dona do jogador? Ela patrocina o Palmeiras? Não, quem não. É o Palmeiras. Hoje, pela lei nova, não pode. Não. Então quem é dona do jogador? Eu acho que pelo relacionamento... Ah, mas deve ser o Palmeiras, deve ter alguma coisa. Eu acho que pelo relacionamento que o Paulo Nobre tem com esses dois de faculdade, deve ser... Deve estar no nome do Palmeiras. Então, ela emprestou o dinheiro pro Palmeiras e está no nome do Palmeiras. Mas eles que pagam, entendeu? Ô, Narigudo, fala da Eliar, vai. É, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. Então, você já sabe, quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, menino mano. Opa, isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partida de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. Você que tá com a pele aí toda áspera, velho. Se toca, né, velho? Sua mulher não merece deitar nessa lixa que é a sua bochecha, mano. Meu Deus do céu. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, cara, tá ligado aí, ó, Portugal, se liga. Você que tá no metrô sempre aí, você que é um cara que frequenta. Além de todas as novidades, a Bozano traz mais uma baita novidade. Essa é pra desestabilizar qualquer um, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Sabe por quê? Agora o cara tá com o bração levantado. Tá aquele cheiro de lixo, velho, no metrô. Chorume chama. Chorume com o... O cara tá lá com aquele bração levantado, velho. Tá aquela marca de pizza nojenta. Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano. Esse é top. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vou agradecer a presença do Estranho no Ninho, Fernando Quelhas Garcia Lima. Obrigado, prazer. Viu, Fernando? É isso, um prazer. Muito obrigado pela sua presença, sua visita e participação, tá? Muito obrigado. Gostou? Sim, bem legal a participação aqui. Então tá joia, cara. Valeu, apareça outras vezes, tá bom? Obrigado. Valeu, parabéns. Muito bem, Estádio 97 fecha a porta, volta amanhã às 5h30. Oferecimento da Esser, construindo com valor, BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. RG, quem ganhou a camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br? Rodrigo Miguel Mariana Leão. E todos ganharam os bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3031-2288. Muito bem. Daqui a 10 minutos, a gente volta com a programação normal da Energia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Partes do país, do litoral ao interior. Está no ar o programa do PDT. E começamos ouvindo o nosso presidente nacional, Carlos Rupi. Boa noite. A cada dia fica mais evidente que o Brasil precisa investir de verdade em educação, na qualificação dos nossos jovens, investir no conhecimento, na tecnologia e preparar o país para enfrentar as transformações que ocorrem com grande velocidade em todo o mundo. Veja o exemplo da Petrobras. Há pouco tempo, ela revelou um lindo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a extração do petróleo na camada pré-sal. A descoberta das reservas do pré-sal nos colocou em posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. Ao descobrir que parte da nossa riqueza está sendo explorada por esquemas de corrupção, em vez de sair em defesa dos nossos direitos, alguns oportunistas começaram a defender novamente a venda da Petrobras e até de entregar a exploração do petróleo no pré-sal para grupos estrangeiros. Mas que nunca é hora de defender, o petróleo é nosso. A cadeia é o lugar certo para quem comete corrupção, para quem desvia a riqueza que é do povo brasileiro. O Brasil precisa da Petrobras e precisa investir cada vez mais em educação de qualidade, em tecnologia, para que nosso futuro seja construído não com corrupção, mas com inteligência, com novas descobertas tecnológicas, produzindo riqueza com o pessoal e nos colocando sempre onde devemos estar, entre os mais importantes países do mundo. O presidente Luque tem toda a razão. Eu sou Cláudio e você está acompanhando o programa do PDT. Agora vamos a Brasília, no Planalto Central do país, ouvir o líder do PDT na Câmara Federal, o deputado André Figueiredo. A atuação do PDT no Legislativo Federal tem sido de completa coerência com a história e com os princípios do nosso partido. Desde a época que tivemos a honra de ser o relator do projeto que destina os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, que nós temos a preocupação de sermos protagonistas na destinação de recursos que viabilizem o Plano Nacional de Educação, que sem dúvida alguma será o grande instrumento de transformação do nosso país. Da mesma forma, a bancada do PDT na Câmara dos Deputados votou completamente unida contra duas medidas provisórias que retiravam direitos dos trabalhadores na questão do seguro-desemprego e que reduziram direitos previdenciários. Esse é o PDT do Brasil, o PDT do Brizola, o PDT do povo brasileiro. Vamos junto com a gente construir esse Brasil que a gente quer, esse Brasil que a gente sonha. Quem também está em Brasília cuidando dos interesses dos trabalhadores e sempre defendendo a educação de qualidade é o líder do PDT no Senado Federal, senador Assir Gurgax. O PDT no Senado trabalha para transformar o Brasil em um país melhor para todos. A educação é a nossa prioridade, pois através dela vamos melhorar a vida de cada brasileiro. Aprovamos o projeto de federalização do ensino básico com educação em tempo integral. Com isso, queremos assegurar a mesma qualidade de ensino para todas as nossas crianças. Também lideramos uma cruzada contra a corrupção, aprovando uma lei que a torna crime hediondo. Não podemos mais tolerar que roubem nosso dinheiro sem que nada aconteça. A corrupção rouba a escola dos nossos filhos, a moradia das nossas famílias. Rouba melhores hospitais e melhores serviços para a população. Rouba nosso presente e o futuro do Brasil. Por isso, a punição tem que ser rigorosa. Só assim vamos passar o Brasil a limpo e construir um presente e um futuro melhor para nós e nossos filhos. Eu sou Cláudio e você está ouvindo o Programa Nacional de Rádio do PDT. Se você tem Facebook, Twitter ou outra rede social, comente o nosso programa usando a hashtag PDT. #PDT. Ou digite aí pdt.org.br e vá até o nosso site. Vale a pena conhecer um pouco mais a luta do PDT pelos direitos do trabalhador e pela educação de qualidade. Agora é hora de ouvir os jovens do Movimento Juventude Socialista do PDT. Quem está aqui é o Luiz Marcelo e a Joelma. O PDT é contra a redução da maioridade penal, porque ela não vai reduzir a violência e a criminalidade. É tratando as causas da criminalidade que mudamos a realidade atual. Temos a maior população carcerária do mundo, 70% de reincidência, e todos sabem que cadeia no Brasil é a grande escola do crime. Nossa proposta é investir em educação, investir em atividades educacionais nos centros de internação. A gente defende também federalizar a educação, para aumentar as oportunidades, a qualidade do ensino e valorizar os profissionais. Não tem outra solução. Se quiser mudar a realidade atual, tem que investir na educação. A juventude tem que se unir, cobrar melhorias, participar das decisões do país, movimentar. Nós somos do Movimento da Juventude Socialista do PDT. Você conhece as medidas provisórias 664 e 665 que foram colocadas pelo governo federal recentemente? Pois é, o PDT vem lutando contra elas nos últimos meses, porque retiram direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A 664 muda para pior as regras de pensão por morte e auxílio-doença. A 665 muda para pior o seguro-desemprego, o abono salarial e o período de defesa do pescador. Nossos deputados e senadores estiveram o tempo todo contra estas medidas, mas elas ainda podem atrapalhar muito a vida dos trabalhadores. A Maria José, que é presidente do Movimento dos Aposentados e Pensionistas do PDT, acha que é participando dos movimentos que podemos reforçar a posição do PDT. Nós, aposentados e pensionistas, Não podemos deixar de defender direitos adquiridos e devemos ampliar a discussão de benefícios participando da política e se movimentando. Aqui no PDT, você pode participar do MAP, Movimento de Aposentados, Pensionistas e Idosos, e ter voz para garantir uma vida mais digna. O movimento negro do PDT também é muito atuante. Vamos ouvir o presidente Luiz Paixão. A maioria dos jovens assassinados no Brasil é afrodescendente, é negra. O movimento negro do PDT luta para mudar esta triste realidade. É preciso haver um enfrentamento constante ao racismo, com políticas públicas específicas, ocupando espaços decisivos na sociedade. Diga sim à diversidade racial e religiosa. Vem para o movimento negro do PDT. Miguelina Vecchio é a presidente do Movimento da Ação da Mulher Trabalhista do PDT. Nada nos foi dado. Não basta ser mulher. Tem que lutar por nossos direitos, representar nossas bandeiras. Assim, não adianta termos alcançado em 2008 a maioria do eleitorado, se nosso voto não se materializar em posição e tomada de atitude no caminho para a construção da igualdade de gênero. Toda mulher sofre com a desigualdade salarial. Nós exercemos as mesmas tarefas, somos mais escolarizadas e ganhamos menos. Essa é uma conta que não fecha. Para construir a igualdade, precisamos ter mais mulheres comprometidas com nossa luta. Participe das conferências municipais de políticas para as mulheres que estão acontecendo em todo o país. Mais lutas, mais direitos. Eu sou Cláudia e você está ouvindo o Programa Nacional de Rádio do PDT. O PDT no governo federal, preocupado com o momento de crise mundial que vivemos, ajudou a implantar um projeto que protege o trabalhador do fantasma do desemprego. Vamos ouvir o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. A presença do PDT no Ministério do Trabalho e Emprego tem como compromisso primordial a defesa dos interesses dos trabalhadores. E dentre as políticas de trabalho e emprego, a mais recente lançada pelo governo é o PPE. O maior benefício para os trabalhadores neste programa é a manutenção do emprego, mantidos também os direitos previdenciários e trabalhistas. Os empregadores também terão direito à recuperação econômica e financeira das suas empresas. E para ingressar neste programa, precede um acordo coletivo entre empregadores e trabalhadores. O PDT, à frente do Ministério do Trabalho, defende o diálogo social. E, pelas razões históricas, nós estamos sempre ao lado dos trabalhadores. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Mas antes, vamos ouvir a mensagem do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. No nosso país, é a democracia quem garante a livre decisão dos cidadãos na hora de eleger o seu representante. E a liberdade de cada um falar o que quer. Estender o sentimento eleitoral para além das eleições, acirrando as disputas pessoais de poder, não ajuda a melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora. Não é o impeachment que resolve. O ódio não pode ser maior que o amor ao Brasil. A corrupção nunca esteve tão revelada como hoje. Mas será que ela é maior que antes? Ou estamos finalmente com transparência, de maneira democrática, combatendo o grande mal do país? O Brasil ainda é um país com muitas diferenças. Um país onde a maioria é pobre, ainda existe trabalho escravo. Mas também é um país onde a fortuna dos super ricos é incalculável. E a concentração de terra está na mão de poucos. Os ganhos dos bancos batem retos. Em parte, se passou a apertar um pouco que já falam logo em tirar direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Arrochar o trabalhador pode. O banco, o milionário, o latifundiário, com esses não se pode mexer. Por quê? Aqui, um preso custa equivalente a 4 crianças numa escola de tempo integral. E é por isso que a sua participação é tão importante. Ano que vem teremos eleições municipais, mas a hora de decidir se candidatar é agora. Nós do PDT defendemos direitos do trabalhador e temos a educação como principal bandeira do nosso partido. Se você acredita que pode mudar o seu bairro, a sua cidade, venha ser um candidato ou candidata pelo PDT. E juntos podemos mudar para melhor o nosso país. Boa noite. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se, programe-se. Programa do Palhacinho. Eu sou sensacional. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia. Os produtores do Tomorrowland Brasil e da Spirit of London se unem para trazer a São Paulo Live in Color, a maior festa da tinta do mundo. Life in Color. Big Bang World Tour. World Tour. The Creation of Color. Aguarde. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Qualquer governo, qualquer partido vive bons e maus momentos. Comete erros e acertos. É bom recordar os erros para que eles não aconteçam mais. Mas também é bom lembrar que juntos criamos um novo Brasil. Vencemos a fome e a miséria. Elevamos a renda de milhões. Fizemos mudanças esperadas há décadas. Um país que chegou onde chegamos tem tudo para superar qualquer crise na economia. Basta acreditar. Major Lazer e DJ Snake. Energia. Chegou o Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. E se eu estiver saindo do trabalho e precisar falar com o meu gerente? Chat online. E se eu estiver na academia? Acabe os exercícios em videoconferência. E se eu estiver jantando com os amigos? SMS com o gerente. Mas às 9:30 PM? Oh! Itaú Uniclass Digital, por chat, e-mail, telefone, SMS e videoconferência. Tudo isso com gerente disponível das 8 às 22 horas de segunda a sexta. Itaú, feito pra você. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo Dilma colocou o Brasil em uma das mais terríveis crises da história. Juros altos, volta da inflação e milhares de trabalhadores sendo demitidos. Não bastasse tudo isso, ela mudou as regras do seguro-desemprego. Agora, se você não trabalhar 12 meses, você não recebe mais o seguro-desemprego. Só este ano, 10 milhões de trabalhadores serão prejudicados. O governo quebrou o país e você é quem vai pagar a conta. Com solidariedade, a gente muda o Brasil. Energia. Energia. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bem. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em uma crise econômica, muitos perdem. Em uma grave crise política, todos perdem. Sem exceção. De uma crise econômica, se pode sair rápido. Uma grave crise política demora muito e o sofrimento é imenso. A ditadura, por exemplo, nasceu de uma crise política e durou 21 anos. Será que tumultuar a política traz solução para a economia? Não se deixe enganar pelos que acreditam nisso. Eles só pensam em si mesmos. PT. Skrillex e Diplo. Energia. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Nosso partido Solidariedade trabalhou muito no Congresso para acabar com o fator previdenciário que prejudica tanto os aposentados. Mas a presidente Dilma vetou. Vamos continuar lutando para derrubar o veto e garantir uma aposentadoria digna aos aposentados. Nos ajude, pressione seu deputado, seu senador, ligue, envie e-mail e se mobilize nas redes sociais. Participe dessa luta junto com Solidariedade. Com Solidariedade a gente muda o Brasil. É neste sábado, EDM Party no Clube Aramaçã. O ABC vai sentir a sensação da verdadeira música eletrônica. No line-up, Chicos Groove, Joey K, Mandrax, Jimmy Solé, Ronaldinho, Robotron. Não fica de fora dessa. É neste sábado, no Clube Aramaçã em Santo André. EDM Party. Ingressos antecipados com desconto nas lojas Sente Beat dos Shoppings ABC, Grand Plaza Shopping e também nos outlets da Senador Flacker e Ramiro Coleu. E também nos shoppings Metrópole e Mauá Plaza. Vendas online. Ticket 360. Informações no WhatsApp 942001998. EDM Party neste sábado no Clube Aramaçã em Santo André. Realização TCR Eventos. Promoção Energia. Toda segunda no Clantronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. One, two, three. More music. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. Night Sessions.

getting tired of the same old thing over and over again. Thank you. meant to be. Struggle and the strife just don't belong.